ar, Nominata 616. Olá, olá, pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata 616. Eu sou o Coveiro e neste podcast a gente vai finalmente fechar, né, as 110, na verdade, né, primeiras edições do Homem-Aranha, em que nesse meio aí a gente vai falar sobre as últimas edições do Stan Lee escrevendo o personagem, né. A gente, quando fez o primeiro podcast que tinha o Ditko e o Lee, a gente achou interessante continuar, principalmente pra fazer uma homenagem ao Romita, né, depois do falecimento dele, e aí a gente fez até a edição 77 do Romita, e era muita, muita coisa mesmo, e era um grosso, né, a grande parte que o Romita trabalhou ali quase diretamente, né, mas algumas edições ele já não aparecia, e aí ficou faltando um pouquinho, né, um pouco mais de 30 edições pra gente concluir aí o que seria as edições do Stan Lee escrevendo o personagem, e que justamente é quase um marco, né, um marco que demorou muito tempo a ser quebrado, né, então, por um autor que o Paulo não vai muito com a cara, né. Mas pra me acompanhar aqui hoje, né, estão meus dois comparsas. Opa, aqui é o Felga, e cara, o Peter Parker tava muito louco nessa época, hein? Caramba, olha, a gente vai falar umas coisas aqui que realmente... Aqui é o Paulo, e eu acho que o vilão dessa fase é o Peter Parker. E o Roy Thomas junto, cara. Cara, essas edições finais aqui que sobrou, praticamente, assim, volta um pouco do Parker que o Dick tava imaginando. Não sei que momento da vida estava o Stan Lee aí, né? Ou se ele começou a ter alguns pesadelos sendo assombrado pelo Dicto, né? Você tomou o meu personagem, ele não era pra ser assim tão bem de vida, tão bom vivan, né? Meio que assombrou ele aí, o Peter voltou a dar umas escorregadelas aí, né? Mas, enfim, só pra guiar vocês que estão nos ouvindo agora, né? Como eu falei, essa é a continuação dos outros dois podcasts, né? E a gente vai falar aqui sobre a edição 78 até a 110. E aí vocês vão perceber que, apesar do foco aqui ser as últimas edições do Stan Lee, não vão ser todas as edições aí que vão ser dele, né? Vai ter um interlúdio aí meio estranho de quatro edições aí que vai ser ocupado pelo Roy Thomas. E aí o Stan Lee também, ele vai estar aqui não só com o John Romita, mas aí vai ter também a entrada do John Buscema, meio que dividindo as histórias, e em algum momento você também vai ver o Jill Kane. Eu não sei se tem algum outro autor aí no meio, talvez na fase do Roy Thomas tenha tido um quarto desenhista aí envolvido, mas a gente vai falando sobre eles aí à medida que a gente for contando as histórias, né? E aí eu queria começar, né, já de cara, com uma história que praticamente é dupla, né, que tá na edição 78 e 79, apresentando pela primeira vez o Rob Brown, que é o Gatuno, né, o vilão Gatuno. Vilão que nem é um vilão assim, né, gente? A gente tem que considerar que ele foi um vilão de uma história só, e praticamente ele era um herói azarão, né? Ele nunca teve, digamos assim, más intenções. Na verdade, quando você vê a história, né, dessas duas edições aí, você até interpreta que o Hobby praticamente é um paralelo do Peter Parker, né? Ele era pobre, lutando pela vida, né? Ele era um limpador de janelas até então ali. Ninguém dava muito valor pra ele. Por ser negro, ainda tinha as questões sociais de que ele teve poucas facilidades, né? E aí tinha uma namorada, eu acho que era namorada ainda, não era casado, né? E uma namorada em que ele já tava tendo problemas de relacionamento com ela, né? Principalmente que, de novo, com a questão financeira tocando, batendo na porta dele, né? E aí, em determinado momento, o Hobby, que coincidentemente estava limpando as janelas lá do Clarim Diário, né? Do prédio do Clarim, ele queria... Era um cara inteligente, então ele queria, às vezes, crescer na vida. Foi chegar pro chefe dele e falou, olha, eu tô com algumas ideias aqui de equipamentos que podem ajudar, né, facilitar a nossa vida pra limpar a janela, questão de segurança e por aí vai, né, que seria tipo botas pra prender, pra se agarrar nas janelas, luvas que tinham umas garras assim e por aí vai. Só que o chefe falou assim, que negócio de segurança, nada, eu não tinha ainda a NR32, né, não tinha questão de segurança do trabalho, eu acho. ninguém ligava pra Cipa aí nessa época. E aí o chefe deu um fora nele, né? Cara, te banca, bicho. Você tem que trabalhar com o mínimo mesmo. Tá reclamando o quê? É o dinheiro que tem, por aí vai. Isso deixou ele muito indignado. Ele já tava assim, naquele momento em que achava que o mundo não era justo com ele. Uma coisa que Peter Parker por muitas vezes se questionou, né? E aí ele resolve que vai virar um vilão, né? E aí que é, primeiro inicialmente a primeira história, que é roubar o Clarim Diário, né? Ele usa os próprios equipamentos que ele criou, né? De segurança, né? De escalar as coisas e por aí vai. E usa uma máscara, se torna o Gatuno, né? E de primeira, o Robin, ele tem ainda algum senso de consciência, né? Então, quando ele tá querendo roubar o Clarim Diário, é pelo dinheiro mesmo, né? Na verdade, o plano era ele roubar e aí depois ele ia devolver e com isso ter as oportunidades e tal. Não era virar assim um super vilão, tipo, que nem alguns do Aranha, né? Não era roubar, era pegar emprestado, é diferente. Quase isso. Vamos fingir, né? Vamos fingir. E aí, o que você pode dizer, Felga, que ele não era igual à versão alternativa dele, que é do universo Ultimate, né? Que aí é o Aaron Davis, que aí era um vilão por si só lá, né? O tio do Miles Morales. Que vale ressaltar, né? O Gatuno do tio do Miles Morales é o Gatuno também. Só que no universo meio-meio, o Gatuno é outro, né? É o Hobby. Enfim, no primeiro ele tenta roubar o Clarim, aí tem toda uma situação em que ele joga o Peter pela janela, né? Quer dizer, o Peter se joga pela janela, ele fica até com um drama de consciência, ai meu Deus, e por aí vai. E aí, a outro momento, ele tenta já roubar uma joalheria. Então, eu acho meio forçado dizer que ele ia devolver, se ele já tava roubando joias ali, à torta direita, né? Ele também ia devolver as joias. Ah, Paulo, vá. Vou devolver, né? Obrigado pelas joias. Como é que ele ia vender as joias? Como é que ele ia pegar de volta? O lance dele não era o lance, bom, ele tava lá, ele ia se casar, tinha lá a namorada e tal, ele tava numa... Não dá pra passar tanto pano, vai. Não dá. Pera aí, pô, tá na história, pô. Aí ele não queria. Pô, o objetivo dele era, vamos dizer assim, ó, fiquei reconhecido, vou ganhar dinheiro. Não muito diferente do Parker, que sempre saía espancando. Sim. Mas pra tirar foto, né? Então. Sim, exatamente. Ele era mais ético que o Parker, inclusive, que ele nunca tentou tirar foto dele mesmo. Certamente. E nada garante, como o Peter não deixou ele devolver as coisas, porque não ia pagar com juros. Tá bom, Paulo. Nessa inteirinha aí, é bom ressaltar que a gente tem sempre aquela novelinha que o Stan Lee e o John Romita conseguiram montar e agradar a galera com a vida particular do Peter Parker, né? E aí o Peter, nesse momento, tava vivendo uma crise, não é uma crise tão doentia de ciúmes, mas assim, toda vez que ele viu o Flash com a Gwen, que de alguma maneira, o Flash nunca deixou de tentar ter alguma coisa com a Gwen, né? Mas ele não tava tão babaca, feito tava no colégio. E aí a Gwen queria conversar com o Flash. O Peter pegou sem querer em alguns momentos aí, ela conversando sozinha com o Flash, já achou que ela tava dando muita bola pro Flash. Só que o Peter não era daquele que ia partir de frente e bater, não. Ah, ela gosta mais do Flash. Ele ia todo cabisbaixo, sem perguntar o que tinha acontecido e não, só pra tomar satisfação depois e entender que era um mal entendido. Neste caso aí, não que o Flash não quisesse, tá? Mas a Gwen tava querendo saber do Flash o que era esse comportamento estranho do Peter, que o Peter toda hora desaparecia ou fugia. Ou, tipo, acontecia um negócio de perigo, o Peter saía correndo. E aí o Flash dizia, ah, isso é o Parker de sempre, ele é meio covardão mesmo, acontecia isso. Então sempre tinha esses negócios aí, e a Gwen queria saber, mas ela não necessariamente estava dando bola pro Flash. Tudo bem que de vez em quando aconteciam umas maluquices aí, que a gente vai falar depois, de uns beijos trocados estranhos. Mas a princípio não era essa a intenção. Nesse meio desse caminho, então, quando finalmente lá pro final, o Peter, na conclusão dessa história aí do Gatuno, desmascara o Gatuno, né, e aí ele percebe, não, um cara jovem feito eu, né, e o gato nos expõe toda a história dele, de que a vida tava dando azar pra ele, por aí vai, não sei o que, não sei o que lá. Aí o Peter meio que dá pela primeira vez a sua lição de moral pra outra pessoa, né? Diga, não, mas eu também sei como é que é. Isso aí, às vezes a vida parece ser dura com a gente às vezes não entende, mas sempre tem um outro dia. O importante é vocês fazerem o bem. E aí meio que convence, convenceu o Robbie a pendurar as chuteiras do Gatuno, pelo menos por enquanto, né? E aí a história se conclui aí, de uma maneira bonitinha. Então, meio que, na minha visão, né? Eu tava comentando até um pouquinho antes aqui com os meninos, o Robbie fez aqui o papel de que, do que seria uma outra versão. Ele podia ser um Homem-Aranha também, né? Ele é uma versão paralela do Homem-Aranha, né? E mais tarde, né? Acho que foi o Paulo até que comentou por fora, em algum momento ele seria o primeiro Homem-Aranha negro antes do Miles Morales, né? Porque mais pra frente a gente vai ver que isso acontece, né? Eu acho que você tá equivocado sobre a Gwen. Ela nunca estava de olho no Flash, o negócio dela era cara mais velho, então ela devia ter ido atrás do Flash pra perguntar sobre o Norman, alguma coisa assim. Já que se a gente for olhar cronologicamente, nessa época ela já estava grávida. Essa edição tem isso, né? O Peter meio que se... Ele, depois, é claro, o Gatuno conta toda a história, isso é resumido em 2 quadros, né? Imagina, né, contar toda a história de novo, né? E aí o Peter fica comovido e tal. Agora, o Peter falar, olha, não sei o que, é a vida, lá, lá, porque ele tava lá, tipo, mordido de ciúmes lá por causa do Flash, certo? Tava querendo dar umas porradas no Flash por causa do ciúme. Aliás, é uma característica aí que vai permear esse lance que é que na primeira parte, né, era um Parker bon vivant, né? Sabia tal, entendia da. Vamos dizer assim. Levava a vida melhor e tal. Aqui não, ele volta completamente sem alguns freios, né, cara? E aí parece que só vai piorando a cada edição. E tipo, quando ele, depois que ele tem lá a gripe lá, aí que a coisa meio que dá uma desandada, né? Aqui volta meio que um Parker meio parecido com o da época do Dicto mesmo. Muitas lamuriações e toda hora desconfiando. Ah, meu Deus, é culpa do Homem-Aranha, minha vida. Ó, céus, ó, vida. Inclusive é que eu já tinha falado que... a versão atual do Peter é completamente aquela pessoa que faz um autodiagnóstico de qualquer neurodivergência pra colocar isso como uma desculpa pra todas as suas irresponsabilidades casuais. Peter é um péssimo amigo, é um péssimo namorado, é um péssimo sobrinho, é uma péssima pessoa pra todo mundo, mas sempre joga a culpa no Homem-Aranha. Ele não aceita as próprias irresponsabilidades. Quer falar alguma coisa sobre o Gatuno, algum de vocês? Porque ele foi criado pelo Romitinha, não pelo Romitão. Quem, o Gatuno? Não falou de Homem-Aranha. Falou inclusive na biografia do Romita, que Romita tava lá, o Romita Sênior tava lá na casa dele, todo tranquilo, chegou Stanley e todo cheirado de cocaína pulando no sofá. Aí ele viu um desenho do Romitinha. Esse desenho aqui eu criei esse personagem agora, então correndo. Aí pelo menos eles depois disseram que foi criado pelo Romitinha. Mas foi lá o maluco que tá ali roubando o desenho da criança. E um pirulito dele também. Mas ele põe os créditos, né, na história. Ele dá os créditos ao Romitinha. Ele dá o crédito ao Romitinha na história? Não lembro, não. Ao filho? Olha lá, by Stanley, thanks to John Romita Jr. for suggesting the problem. Olha só, cara, essa eu não lembrava mesmo. Aqui, pelo menos aqui na edição que eu li, tá aqui. Uhum. Tá bom. Então vamos continuar aí. Passar essa história que pra mim é até um bom começo aqui pra o podcast, né? Que meio que configura um pouco do que vai ser esse Peter Parker daqui pra frente, né? Que vai desandar muito mais, né? O Felga falou aí que já tá parecendo... Ele ainda vai piorar muito, muito ainda, né? É só o começo aí dele, do desande dele pra voltar à era Dicto, né? Vai chegar até a mortes e a usar armas, inclusive, né? Vamos passar então para uma série de histórias one-shots aí que tem e que traz de novo alguns personagens. Então, a edição 80, por exemplo, a gente tem a volta do Camaleão, que é considerado um dos primeiros vilões do personagem, né? E aí é basicamente uma história de praxe do Camaleão. Ele ainda estava naquela fase que ele usava máscara, né? Então, dessa vez, ele se passou pelo Capitão Stacy numa posição de artes para roubar lá. Curiosamente, tava a Gwen e o Peter, né? Que já tinham meio que voltado ao namoro, porque aí viu que era só um mal entendido a história do Flash. E aí, o Stacy passa todo sério, né? Nem cumprimenta eles direito. Até a Gwen acha estranho. Aí, mais pra frente, o Peter vai investigar e descobre que, na verdade, não é o Stacy, né? Na verdade, não vai investigar. Eles voltam pra casa e o Stacy tá fala, eu nunca saí daqui. E aí descobre que o velho foi drogado. O Peter imediatamente suspeita do camaleão, né? Um vilão clássico dele. Tenta inicialmente convencer o Clarim Diário a jogar uma notícia falsa, assim, sobre... nem falsa, eu acho que era vazar uma notícia mesmo. Sobre transporte de dinheiro ou transporte de joias, agora não me lembro agora. E aí, dessa vez, tá uma multidão lá, porque acabou um monte de gente participando dessa história no meio da rua, vendo essa história das joias indo pra cá, já que foi divulgado pelo Clarim. E aí só descobre que o cara é o camaleão mesmo, porque de repente o camaleão decide usar a máscara por azar com o rosto do Peter Parker. E é o Peter Parker, opa, só pode ser esse camaleão. Então deu um azar da porra. E aí começa a socar o camaleão. A galera, meu Deus, o Homem-Aranha tá espancando o Peter Parker. Aí, não é o Peter Parker. Veja, eu vou puxar a máscara dele. Aí descobre que é o camaleão, né? Não, e detalhe, o mais engraçado dessa edição é que ele tá lá espancando, falando, você virou a única pessoa que eu já sabia que não era o dica, né, pro camaleão. Pô, como assim você era a única pessoa? Mas convenhamos que o camaleão, ele é meio lesado, porque teve isso, depois teve o Spy Robô, precisou ele tirar a máscara pra ele acreditar. Pois é. Bom, e aí, na outra edição que segue logo depois do GT1, a gente tem a introdução de um novo personagem, é um novo vilão, já que o Homem-Aranha tem essa mania de ter vilões temáticos relacionados a animais, que é o Canguru. Vale ressaltar que esse é o primeiro personagem canguru da Marvel, tá? Pelo menos vilão do Homem-Aranha. O outro que usa geralmente o traje do canguru, que pula pra caceta e por aí vai, que o traje parece um canguru mesmo, ele só vem mais pra frente. Esse aí, eu não me lembro agora qual é o nome do personagem aqui, mas enfim, é um australiano clássico, é praticamente o Crocodilo Dundee, né? Não tem exatamente superpoderes nem nada. O superpoder dele é ser australiano. Ah, eu sou australiano, lá todo mundo é meio assim, bruto. Todo mundo aí briga com o canguru na mão. Tá vivendo lá daquele outback australiano. Que ele saiu daquele episódio Simpsons que vão pra Austrália. Cara, do jeito que o Stan Lee descreveu aqui, é isso. Porque ele não tem superpoder nenhum. Apenas diz que ele é bruto. Eu sou bruto, vivi assim naqueles deserto outback australiano, pulo pra caramba, luto boxe, eu sou rude. E aí a roupa dele, inclusive, não é uma roupa nada demais não, ele usa umas calças, umas botas meia gigante assim, né, sapatão gigante, um colete de pelugem, ele parece ser um Kraven australiano. Basicamente é isso, né? E aí o personagem aparece aqui, né? Acho que ele se entremeta. Eu nem me lembro direito qual o mote da história aí, mas ele... Então, o lance é o seguinte, ele... Aliás, é um tema bastante atual. Ele ia ser deportado, certo? Ah, sim, exatamente. Ele ia ser deportado, né? E aí ele consegue fugir da Polícia de Imigração dos Estados Unidos. Enfim, ele conseguiu fugir do pessoal que ia deportar ele. Deu umas porradas, não, galera, não foi? Deu umas porradas. Então, basicamente, ele ia entrar ou chegou no mesmo trem da Tia May, né? Que a Tia May também tava retornando aqui pra acho que tava retornando da Flórida. A forma que tu falou, parecia que a Tia May também tava sendo deportada. Eu acho que não. Ele tava no mesmo trem que ela, certo? E aí ele começa a escapar, aí conta a história, que não sei o que, tal. Aí depois que ele entrou, que ele fugiu lá da cadeia, acho que lá na Austrália, ele entrou ilegal, né? Ilegal nos Estados Unidos, tal. Tá? E aí ele foi pego pela imigração. Aí ele agora acaba roubando lá uma bactéria, né? Alguma coisa meio letal lá. E aí o Homem-Aranha vai atrás dele. Enquanto a Tia May também tava lá meio, sabe? Certo? Sim. Bom, então é isso. Ele é esse meu personagem. Ele volta depois, mais algumas edições. Hoje em dia eu acho que ele tá até morto. Né? E aí o outro canguru aí assumiu, o canguru 2.0. Mas acho que essa edição aqui, Felga, também é uma que é dentro da historinha da novelinha, que eu fiz uma anotação aqui, que o Peter já começa a endoidar a Tia May, porque em determinado momento, quando ele busca ela, tal, do aeroporto, ela tava meio nervosa com a história do canguru lá, porque teve aquela confusão lá do trem. Volta pra casa, ele deixa ela em casa, aí ele diz que ele tá muito cansado. Aí ela, Peter, vá dormir. Aí ele meio que vai, sobe pro quarto e decide fazer um boneco de teia, né? Aí a Tia May, em determinado momento, vai lá pra cima, enquanto ele tá brigando com o canguru de volta na cidade, vê aquele boneco de teia se desfazendo lá, ela tem um ataque nervoso, desmaia. Quando o Peter volta, aí ela... o Peter percebe o que fez, joga o boneco de teia pela janela, e quando ela tá acordando, Peter, eu vi isso, isso e isso. Aí eu tinha, você tá ficando senil, tá perdendo a cabeça. Ai, ai, meu Deus. Você tá doida. Ai, meu Deus do céu, eu tô ficando senil, não sei o que, sei o que lá. E aí começa a traumatizar também a véia. E ele, tipo, foda-se que inventou essa mentira e tá deixando ela com a preocupação que tem Alzheimer, né? O que você tá dizendo, vamos pra mais o crime dele, gaslight, numa senhora de idade. É, gaslight, isso. Não, e pra variar, a culpa é de quem? Não, poxa vida, a culpa é do Homem-Aranha. Pô, você faz... Você podia ter inventado qualquer coisa pra sair, pra dar uma volta. Aí não, o cara fala, ah, não, tô cansado, tia, tá, e mete lá um boneco lá, tia, vê. Não é nem... É, e fica recorrente essas pegadinhas, pior é isso. A gente tá chegando à conclusão que o Zeb Wells foi fiel ao clássico. Eu tô assustado. Sim. Pegou essa fase aqui, exatamente, né? E aí, dentro dessas histórias solos aqui, indo pra 80, edição 82, é a volta do Electro, né? O Peter aí percebe que tá precisando de dinheiro, porque uma das preocupações dele de manter o namoro com a Gwen é poder dar condições pra Gwen, por aí vai. E dá a doida nele de se oferecer pra um programa de televisão. Olha, eu vou aparecer aqui e aí eu quero cachê. Eu não quero tirar máscara, não sei o quê. Eu não me lembro agora se foi antes ou depois que já tinha problemas de querer cachê com programas se ele não podia assinar, né? Porque às vezes cheque, não sei o que, tinha que ser direcionado à pessoa, né? E aí é. Aqui, meio que não sei se o Stan Lee ignorou isso ou se essa situação de que ele não podia ser pago, ter mostrado o rosto. A audiência lá, o coisa lá, falou que ia dar um jeito lá. Enfim, o cara deu um jeito lá e aí tava um outro cara, né? Um advogado. É engraçado, né, Felga? Que tinha um advogado que queria saber todos os pormenores, né? Olha, isso aqui. Aí o cara, não, esquece esse cara, advogado só quer saber de detalhes para é, só evitar, é claro, só pra evitar que a coisa vire, né, DM, né, enfim. Aí ele reclama lá, e aí, enfim, nesse meio tempo, o JJ James fica puto, porque tem uma chamada na televisão e o JJ Jameson já tá meio... Já tem meio que grilado com a televisão porque tá roubando. Enfim, mais pra frente você vai até ver isso, né? Tá roubando meio que os patrocínios do jornal dele e por aí vai. E aí ele fica puto e bota no jornal uma recompensa que quem for na televisão e puxar a máscara do Homem-Aranha vai ganhar uma recompensa, né? Tipo, imagina, se não fosse essa situação em que o próprio Electro decidiu fazer isso no meio do programa, né? Qualquer maluco lá pra ganhar esse dinheiro ia invadir o programa de televisão pra puxar a máscara do Homem-Aranha. Enfim, o Electro, coincidentemente, tinha abandonado temporariamente a vida de vilão e tava virando eletricista da emissora, né? Do estúdio lá. Aí o Electro falou assim, né? Então, além de o Homem-Aranha vir aqui se aparecer, se mostrar pra ganhar dinheiro, agora tem uma recompensa pra tirar a máscara dele. Pode deixar que eu vou tirar, enfim. Tem toda uma confusão, né? É uma história única só, né? Do Electro lá, querendo desmascarar o Peter e por aí vai. Eu não sei se em determinado momento o Jameson retira a recompensa, porque faz o Electro desistir dessa história, né? Ou então ninguém mais se preocupa em tirar essa recompensa. Sei que o Robertson, né? Que é o editor da cidade de Nova York, né? Ele é assim que ele é especificado nas histórias, né? O City Editor. Ele fica sempre puto com o Jameson querendo de gastar dinheiro do jornal de qualquer jeito pra desmascarar o Homem-Aranha, né? É, da parte da novelinha tem o que aqui? Fora isso, acho que no meio da história tem um encontro com o Adolfo, né? A Mary Jane não volta nessa edição aqui? Ou ela volta na anterior? Volta. Ela foi nessa edição, né? Não, ela volta. E aqui nessa edição ela já começa a se atirar, né? Pro Peter, né? Bom, exatamente, que começa essas maluquices. Eu quero até saber se depois, porque a gente vai falar sobre essas 110 edições, e até hoje eu não sei porque de repente a Mary Jane fica grilada de querer ficar fazendo ciúmes ao Harry. Toda hora, toda oportunidade, vai lá e quer dar uma beijoca, puxa o Peter pelo braço como se fosse um casal. A Gwen também fica olhando estranho assim, mas a Gwen pelo menos parece se garantir mais. E o Harry sempre tá agora fechando a cara, porque parece que até as edições anteriores era mais um namoro aberto. Quando a Mary Jane volta, ela não volta tão interessada no Harry agora. E aí a Mary Jane diz que em algum momento aí, não sei se é nessa história mais pra frente, assim, que o Peter vai ficando meio incomodado. Pô, tá me agarrando muito, o Harry não vai gostar desse agarramento todo. Aí ela fala que em algum momento assim, não, mas depois eu vou te explicar por quê. Não sei se existe uma explicação por motivo do Harry, ou se é por conta daquele retcon que a gente vai ver muito mais pra frente, mas muito mais pra frente mesmo, em que a gente sabe que a Mary Jane sabia de tudo desde o começo, né? Mas enfim. Ah, o que eu já vi gente falando, que assim, aquela cena lá do Harry se drogando, poderia ter sido só a primeira, assim, primeira vez que foi mostrado. Mas que ele já podia ser usual disso. E dado o histórico familiar da Mary Jane, ela não exatamente curte a ideia de estar saindo com a Zé Droguinha, então... É, com um viciado, né? Sabia que o pai, né? Exatamente. Porque o pai era alcoólatra, então ela tava vendo o Harry ir pelo mesmo caminho e ok, esse aqui não é o que eu quero, e foi se afastando. É, mas acho que isso nunca foi levado ao Bibi, né? Essa informação de fato. Não, assim, não, essa informação, fato não, mas a gente costurando, depois passar da Mary Jane, ela saber tudo, o Harry drogar, porque a gente só vê isso uma vez, mas o cara já conhecia ele, era cliente, quanto mais, por aí vai. Então, faria sentido. Pra quem ouviu também o nosso podcast do Nick Spencer, né, é até interessante você ver essas histórias, porque vai entender mais um pouco, porque, claro, mais pra frente a gente sabe que o Harry sadio da cabeça, né? Ele esqueceu a Mary Jane, foi bem casado com a Liz Allen, né? E teve um filho e por aí vai, né? Mas aquele outro Harry lá que a gente conheceu nas histórias do Nick Spencer que captura, né? Tudo bem que a gente sabe que não é de fato ele, né? Mas enfim, exatamente ele. Mas é mostra um pouco do Harry tendo algum sentimento pela Mary Jane, né? E muita gente esquece que ele foi namorado da Mary Jane antes do Peter, né? Assim, se você perguntar a Mary Jane, não sei se ela vai dizer que foi namorado, mas da parte dele sim. Vale também destacar que nessa edição o Harry resolve tirar aquele bigode dele que tá feio pra caramba. Ah, é, o Fu Manchu. Aquele bigode lá, meu. Olha, tava... Eu imagino, até se não foi por conta desse bigode, que a Mary Jane não tava puta com ele já, se afastou e por aí vai, né? Mas não, o que o Paulo falou parece que é, assim, a história... Ele dá a entender que, no, por exemplo, ele teve aquela overdose, né? Mas, por exemplo, teve uma história que ele também chega lá no apartamento, lá tal, pega lá uns comprimidos e se entope e cai de sono, entendeu? Aí o Parker acha que ele tá dormindo, calmando, sim, enfim, né? Certamente, isso tudo tem a ver, é mais lógico do que o Paulo falou mesmo, eu tô só zoando, obviamente, né? Não que quem queira se separar por conta de um bigode feio daquele não tenha suas razões. É, não, isso aí, né? E aqui também, além, e outra parte da novelinha, né? Que é aquela coisa, né? O Parker com aquele sentimento dele, ah, meu Deus. O Homem-Aranha, ah, meu Deus, eu não consigo pagar um táxi pra Gwen. Ah, meu Deus, o Flash. E tem uma hora que quase que ele sai na porrada lá no encontro, né? Enfim, vai explorando um pouco essa relação. Enfim, o Parker tava chato pra dedéu nessas histórias, né? Tava bem chato mesmo. É, aqui tem um declínio, assim, do Parker é gente boa, né? Enfim, voltando agora pros arcos longos, né, da revista, a gente vai ter um arco envolvendo o surgimento de um misterioso vilão que surge na cidade de Nova York, quer tomar o domínio do crime organizado, pegando o vácuo do rei do crime, que é o Planejador, né? Eu faço um paralelo aqui que o Planejador tem o mesmo mal daquele, eu acho que era Fênix, que era a primeira identidade secreta do Barão Zemo, né? Você lembra, Paulo? Esse mesmo. É, então, o Planejador não é exatamente quem a gente acha que é, tá? Mas, assim, é um personagem que tem uma introdução tão ruim, mas ele volta depois de uma forma tão boa que a gente meio que esquece esse começo dele, tá? Mas, pra quem já conhece as histórias do Homem-Aranha, tá? O Planejador, na verdade, é o primeiro alcunho usado pelo Rosa, vulgo Richard Fisk, que é o filho do rei do crime, né? O filho legítimo, tá? Porque parece que surgiu um bastardo aí recentemente aí nas histórias escritas pelo Chip Zdarsky. Bom, a gente até então não sabia nem que ele, o rei do crime, tinha filho, né? Acho que nas últimas histórias que a gente viu, a gente tinha conhecido pela primeira vez a Vanessa. A Vanessa acho que tinha pego ele num carro, misteriosamente surgiu uma mulher, a gente descobre então que ela tem um relacionamento com o rei do crime, e nessas histórias aqui, a gente sabe que o rei do crime tinha um filho, esse filho relativamente jovem, vamos dizer assim, um jovem adulto no máximo, tava na Europa, foi ter os estudos na Europa, que foi criado na Europa, por aí vai. Até então, no começo dessa história aqui, foi dado como morto. E que supostamente, quem matou ele, o rei do crime já estava, pela maneira que foi montada aqui a história, né? Parece que esse tal planejador, esse cara que veio tomar o lugar dele, né? O lugar de o novo rei do crime, pode ter sido o responsável pela morte do Richard, né? E aí vira nessas três uma história de gangster, né? Você vê que primeiro tem um ataque, nesse ataque aí, eu acho que inclusive a Gwen e o Peter meio que viram como é que é a palavra mesmo? Então entra no fogo cruzado, né? A Gwen se fere. Isso é colateral, né? A Gwen se fere numa queda de... Num acidente de automóvel, né? O Peter que segura... é um caminhão que se joga em cima deles, uma coisa assim. O Peter tem que segurar na mão o caminhão e proteger na Gwen, que senão os dois iam morrer esmagados ali, né? Mas mesmo assim a Gwen fica ferida, ele vai deixar ela no hospital, né? E aí vai se intrometer nessa história. Mais pra frente até é um negócio complicado, né? Porque a Gwen fica meio sentida, porque o Peter, mais uma vez, some, né? Desaparece. Quando tem alguma coisa desse tipo, desaparece. O Peter, quando vai procurar saber no hospital, não, sua namorada tava até bem, né? Surpreendentemente, ela não se feriu em quase nada. Mas aí ela fica meio sentida mais pra frente. Enfim, eles estavam voltando, acho, antes do acidente, estavam voltando da despedida do Flash, não é isso? Foi nessa edição aqui que o Flash... A gente vale ressaltar, né? Eu até fiquei em dúvida, talvez o Paulo saiba, lembre, né? O Flash dá a entender que ele está retornando pro Vietnã. Então ele já esteve no Vietnã, né? Não aconteceu nada com ele na primeira ida, né? E parece que está sendo convocado para voltar de novo. Então por isso que tá todo mundo meio que assim, o Flash fazendo um away em cima do Flash, o Peter olhando assim meio de ladinho, né? Apesar de que nessa edição que o Flash ganha beijo de todo mundo, né? A Mary Jane vai estar com um beijão nele, o Harry já fica meio assim, aí a Gwen dasca outro beijão nele, dobra a aposta, né? Aí fica meio assim, mas todo mundo leva na boa, porque a princípio que parada é essa quando eu vi essa... Nessa época, beijoca não era nada demais, todo mundo dava beijo na boca, né? Bom vivans à vontade aí, né? Enfim, a história continua, tem mais uma edição em que o rei e o Skimmer, né, o planejador, saem trocando farpas, tem ataques, vai ter um ataque na mansão do rei do crime, o Peter também tá lá, pra se meter na história, e tem uma briga com o Homem-Aranha, no meio da confusão com o planejador, o rei do crime percebe que a Vanessa protege ele, ou na verdade ele nem percebe de primeira, ele olha numa câmera de segurança que a Vanessa protegeu o filho, enfim, lá pra terceira edição, que é a conclusão dessa história, é revelado quem é o planejador, né, que aí, oh meu Deus, tira a máscara de silicone assim, né, todo mundo, eu não sei pra que existe camaleão, porque todo mundo parece que tira uma máscara do Scooby-Doo pra se revelar quem verdadeiramente é, aí descobre que o planejador era na verdade o Richard, que quando descobriu que o pai dele é um grande criminoso, né, fingiu a própria morte dele lá num acidente nos Alpes, uma coisa assim, tava esquiando, sei lá o que foi, né, finge a própria morte, e aí volta pro Nova York, bota essa máscara de véio pra fingir que é um outro cara pra tomar o poder do pai, né? Que coisa doida, porque a princípio ele era pra ser o herdeiro imediato do pai, né? Do crime organizado. Mas que raiva é essa? Só porque ele descobre que o pai vai ser criminoso, eu vou devolver sendo mais criminoso ainda que ele. Aí a Vanessa também tá protegendo, aí já começa um negócio meio assim, o Fisk, né? Já fica meio grilado, né? Com a Vanessa nessa época, porque vale ressaltar, né? Indo além um pouco dessa história, a gente sempre associa o tanto na série, né, da Netflix, quanto também no desenho do Aranhaverso, ou então até mesmo em outras animações, que o Fisk era super apaixonado pela Vanessa, e é de fato, né? Mas ele teve um momento aí que ele ficava muito puto com essa traição da Vanessa, né? E ele começou a dar um gelo na Vanessa, a Vanessa começou a ficar em depressão e por aí vai, e aí que mais pra frente a gente sabe que tem uma segunda vingança do Richard, dessa vez com um personagem muito melhor, que é o Rosa, né? Por conta de como ele deixa o estado da mãe, né? É que a gente pode dizer hoje que o Fisk, retroativamente, né? Ele tem peso na consciência pelo que ele fez, né? A gente sabe que é dos históricos que o Bendis voltou a trabalhar isso e por aí vai. Mas naquela época, logo imediatamente depois, ele tava um casamento meio abusivo, né? Basicamente, essa é uma briga de gangster. É uma briga de gangster intercotada, né? Pela novela, né? E o Parker, assim, aí você vê como o Parker toma as decisões erradas, põe a culpa, né, no Homem-Aranha, e aí depois fica lá se lamuriando, né? Pô, ele podia, né? Assim, ele entrou numa daquelas pira, né? Ele foi atrás do planejador, tal, do pessoal, em tese como uma forma de vingança, né? Pelo que aconteceu a Gwen. Quando a Gwen só queria que ele ficasse ali com ela, tal, né? E de certa forma, por exemplo, nessa edição, começa a ter a desconfiança, né? Do Capitão Stacy, né? Ou então, né? A confirmação, né? De que o Parker é o Aranha, né? E de certa forma, Parker, ele acaba estimulando muito vamos dizer assim, o ódio, né, que a Gwen teria, né, pelo menos. Por exemplo, nessa edição, ele precisa sair para ir atrás do planejador, né, certo? Aí, então, ele dá um jeito de sair, vamos dizer assim, entrar no quarto lá escuro, né, de revelação, aí chega lá o Homem-Aranha e tal, e aí, pô, a cena é meio assim, é muito bizarra, cara. Começa lá a ameaçar onde está o Parker, que não sei o quê, aí os dois falam, não sabemos, mas ele não está aqui. E por aí vai, e aí tipo, aí o Homem-Aranha finge que vai embora, né, cara? Porque faz todo sentido o cara ameaçar o Parker na frente de um comissário da polícia. Então, você vê, né, tipo, porque ele chega lá todo querendo botar banca, que não sei o que, né, o Parker falar com ele. Vou quebrar ele! Eu fico imaginando, depois que essa pai, você tem que fazer um BO disso aí, não pode deixar, não, deixa quieto, menino tá só fingindo, você foi namorar um maluco, dá nisso, né? Não, aí mais pra frente a coisa vai ficando mais maluca. O próprio Capitão Stance tá claramente percebendo em vários momentos do meio desse arco que ele já suspeita que o cara é Homem-Aranha, porque ele vai perguntando as coisas pro Peter, o Peter dá uma super desculpa, e aí ele fala sim, claro, e aí ele começa a aceitar as desculpas do Peter na frente da Gwen. É bem por aí mesmo, sabe? Aí você tem todo o drama, né? Não, você não ficou aqui cuidando de mim, você não sei o que, porque o Aranha, você tem que ficar longe do Aranha e tal, que não sei o que. Enquanto isso, o Capitão Stacy tá lá só vendo, assim, falando, pô, mas essa identidade secreta aqui é a coisa mais mal achambrada que eu já vi. Né? Muito absurdo uma pessoa tão próxima, né? Investigador de polícia, não ter desconfiado que o cara era um Homem-Aranha, né? E meio que essa edição marca, porque logo na sequência, acho que o próprio... Que aí a gente vai falar da Viúva Negra, mas acho que até o próprio Stan fala, né? Que, ó, não, arcos muito longos assim vão ficar tão encerrados, agora é mais uma edição, duas no máximo, tal. É engraçado, é que ele promete isso, mas depois ele muda, né? Depois ele descumpre. E isso aí deve ter essa carta de leitores, né? Porque vale ressaltar, né? Essa história de histórias continuadas era muito incomum. Então talvez o leitor, desacostumado de comprar o gibi ocasionalmente, falou, eu comprei essa história, mas ela é continuação, né? Ou então eu comprei essa história, mas ela não termina. Então, assim, acho que tinha isso, mas isso é rapidamente abandonado. Então, eu acho que tinha aquela vibe de parecer aquele seriado, né, com o caso da semana, né, com uma trama de fundo, né, certo? Mas se você lesse aquela história... independente, você conseguia entender, né? Mas ela tinha, né, algo maior ali por trás, igual como um seriado, né? Terminado esse arco do planejador, a gente, como falou o Felga aí, né, tem esse pedido aí dos leitores pra diminuir o tamanho das histórias, lá vai o Stan Lee diminuindo as histórias aí, por pouquinho tempo, tá? E aí faz uma introdução, não é uma introdução, na verdade, faz uma propaganda da Viúva Negra. Por que eu tô falando que é de propaganda? Porque basicamente, do nada, a Viúva Negra chega nessa história aqui, tudo bem que a Viúva Negra é um tipo de aranha, né? Mas ela até então não tinha relação nenhuma com o personagem, ela era uma personagem ligada ao Homem de Ferro, né? Acho que teve alguma aparição breve também nas histórias dos Vingadores. E ela decide usar o Homem-Aranha aqui pra testar a nova vida dela, porque ela acha que o Homem-Aranha é um desafio, porque a partir de agora ela vai abandonar essa vida de espiã e de ser uma vilã dúbia, né? Ela agora vai ser do bem. Então, a história basicamente serve serve pra ser uma recapitulação, não sei se já tinha sido contada com algum detalhe assim, uma recapitulação da origem dela, pelo menos de parte da origem dela, né? Ligado que ela foi mandada pros Estados Unidos, a serviço do Dínamo Escarlate, que era aquele vilão do Homem de Ferro, e ela teve um relacionamento com o Guardião Vermelho. Vale ressaltar que, eu não sei se era o Alexei, mas eu acho que sim, e vale ressaltar que as relações aqui nos gibis estão totalmente diferentes do que é no CM, tá? Então, o Alexei, o Guardião Vermelho, não é pai dela nos gibis, né? Ele é marido dela. Tudo bem que foi um marido, assim, meio de só de proforma, né? Os dois eram a serviço do governo soviético, cada um tinha sua missão, ela também, e aí, boa parte do tempo, cada um seguia pro seu lado, né? Tem essa origem, né, recontada na história, e em determinado momento, ela mostra que vai criar um novo uniforme, que é um uniforme que se parece muito mais com os uniformes que a gente vê hoje em dia, ela, né, com aquele cinturão, a roupa sendo um colã de cima a baixo, sem aquela máscara e por aí vai. Então ela aparece no comecinho com a roupa de viúva negra da fase do Homem de Ferro, ela troca a roupa imediatamente aqui no Homem-Aranha, e basicamente ela tem essa decisão de querer brigar com o personagem pra se provar, ou pra fazer um teste, se ela é capaz de ser uma heroína desse nível e por aí vai. Que a partir de agora vai mudar de vida, mas porém, todavia, pra você acompanhar as histórias dela, você tem que ir para a Amazing Fantasy. Eu acho que era Amazing Fantasy. Enfim, era um outro gibi que ela dividia as histórias com outros personagens aí, que vocês sabem que existia aqueles gibis que se dividiam. Enfim, basicamente parece isso, né? Que está ali, ó, vamos escrever outra história agora. A personagem aqui é uma das primeiras personagens femininas a ganhar revista solo. Preste atenção, vão lá ver. E basicamente essa história é isso, né? O Homem-Aranha nem sabe por que tá apanhando. Eu sabe, mas, não sabe. Assim, nem é a primeira vez que isso acontece, convenhamos, porque já teve aqueles crossovers com a Medusa e depois com o Mercúrio, e era um pouco isso. Aí teve esse aí com a Viúva Negra, e depois eles recansaram de querer botar isso aleatoriamente numa edição da revista. Era uma revista só pra isso, pra Marvel Team Up. É, pois é. E aí, nesse meio tempo, vale ressaltar que o Peter já não tava passando muito bem. Depois de levar uma surra da Viúva Negra, ele se sente muito mal mesmo. Ele já tava sentindo, né? Na verdade, ele, ao longo dessa história, ele já tava meio capenga já. Né? Ele tinha apanhado a primeira vez, apanhou duas vezes, né? A primeira vez foi mal a desconfiança, né? Que aparece ele todo apanhado na frente da Gwen e do Capitão Stacy. Peter, velho, tu tá todo escoriado aí, o que é que foi? Aí você quer descobrir, diz que caiu de bicicleta, né? Um negócio desse tipo assim. Assim mesmo, assim, né? Aí o Stacy, Tá bom, que bicicleta feia, bicicleta é Gwen. Ai, meu Deus, por aí vai. Enfim, aí ele apanha de novo no final e acha que tá doente, mas que tá muito doente mesmo. Acha que tá pra morrer. Aí ele vai decidir se autoexaminar lá no microscópio de bancada dele, que ele comprou daquele kit de química que o tio Ben deve ter dado pra ele. Tira um pedaço de sangue, olha, não sei o quê. Aí fala, meu Deus, eu não entendo nada de hematologia, mas eu tô muito doente, vou estar pra morrer. Meu sangue radioativo vai me matar. Começa um melodrama. Não, ele acha que chegou o momento de perder os poderes. Né? E aí ele peça, né? Toda a próxima edição é só sobre isso, né? Pô, basicamente é isso, ele tá delirando mal. Tem um detalhe, aqui tem mais uma pegadinha que eu te amei. Coitada. Ele aparece lá, ele entra, ele aparece, aí tá meio grog e tal, aí ele aparece de Homem-Aranha na janela da tia, cara, é. Tem outro surto, né? Aí a tia vira Ana, né, que ela tá lá com a tia, né, da Mary Jane. Ana, Homem-Aranha! Aí a tia, não, pera aí, você tá doido, não tem Homem-Aranha aqui. E aí ele conta aí, Dedé, tia, você tá imaginando coisa, tia, não tinha ninguém aqui, não. É. Aí, meu filho, eu tô ficando maluca. E aí ele tá com toda a consciência. Pra proteger minha identidade, eu tive que fazer minha tia acreditar que ela tá ficando senil. Oh, meu então, Deus. O cara é. Aí depois ele coloca a culpa em quem? No Homem-Aranha. Não, a culpa é de eu ser o Homem-Aranha. Bom, e aí a edição que se segue, a 87, ela não é exatamente uma continuação, mas enfim, ela vai nesse bolo aí da da doença, né? Peter, enfim, decide que ele não é um especialista no assunto. Talvez o Dr. Connors saiba o que está acontecendo comigo. Vai atrás do Dr. Connors. O Dr. Connors, mas está vazio, meu Deus. Acho que o Dr. Connors deve estar na Flórida, como deveria estar com a família dele, obviamente, né, Peter Parker? Ai, meu Deus, aí o Peter vai lá, fica em dúvida o que, que ele vai fazer. Aí ele, meio grog, assim, meio delirando de febre, né? Vai para a festa de aniversário da Gwen, né? Que tava, acho que é uma das edições até, tava pensando em comprar alguma coisa pra Gwen, nem sei se comprou nem nada, né? Tava naquela luta pra ganhar dinheiro. Eu acho que ele vai, né? Roubar alguma coisa, né? Uma joia, alguma coisa. Tipo, tá tão febril que ele vai roubar. Aí depois ele vai e começa, obviamente, né? Ele é o vilão, né? Dessas edições, né? Ele começa a ir lá e fala, não, ele começa, não, peraí. Como assim eu vou roubar uma joia que não sei o quê? Eu tô delirando aqui. Tá doidão de febre. De carreira. Aí o drama dele chegar ao ponto e de que ele vai lá pro aniversário, que tá atrasado, né? Tá todo mundo lá, aí já toda a maioria dos convidados já foi embora, e acho que em determinado momento a Gwen tá triste, aí alguém fala, Gwen, curta sua festa, a festa é sua. A Gwen fica adoçando sozinha, né? É, vou curtir sozinha a minha festa, tal, isso aqui. Aí quando só tá sobrando o Harry, a Mary Jane, o Capitão e a Gwen, abre a porta, tá o Peter lá doidão, com a máscara do Homem-Aranha na mão. Olha, gente, eu não queria chegar a esse ponto, mas eu tenho que avisar vocês, eu tô perdendo meus poderes, mas eu sou um Homem-Aranha. Aí cai meu torto assim, meu doidão assim. Aí a galera, meu Deus, Peter, você tá maluco? Aí ficou assim, não, ele deve estar delirando, ele pegou uma máscara do Homem-Aranha e tá achando que é. Aí o Harry tem a única ideia lógica que tem. Mas será que não é mesmo? Porque vocês lembram quando aconteceu isso lá naquela edição que o Dr. Octopus desmascarou ele e era o Peter Parker? Será que não é? Aí a Mary Jane, acho que não tava se pensando nisso na época, né? Mas retroativamente cai muito bem, né? A Mary Jane, não. Não era, o Peter não sei o quê. O Peter é o Peter. Então meio que passa o pano ali pra ele, assim. E o Peter se levanta, né, no momento, vai embora da festa, meio doido, dizendo, não, eu tenho que ir pro hospital. Aí ele vai lá falar com o médico, pro médico, ô, médico, faça os exames aqui comigo, mas dá pro senhor não tirar minha máscara pra eu não dizer quem é? Aí o médico, tá bom. Tá bom, vamos lá. Aí o médico, acho que faz os exames de sangue, não sei o quê, diz, não, ó, você tava só com influenza, né, flu, né, enfim, a gripe forte. Tô tomando umas coisas aqui, não sei o que, pra descansar, pra se acordar melhor. E aí, nesse momento, quando ele tá melhorando, lá vai o Homem-Aranha pedir pro Hobby se vestir de Homem-Aranha pra chegar na casa enquanto ele estiver lá, pra dizer, olha, eu sou o Homem-Aranha, uhul, tô indo embora, tchau. E aí, nesse momento aí, tem a coisa mais doida do mundo, porque o Capitão Stacy fica meio grilado, né? É que tá o Peter lá, diz, olha, o Homem-Aranha! Aí mas será que é o Homem-Aranha mesmo? Porque você disse agora há pouco que você era o Homem-Aranha, como é que não é? Aí, não, eu posso, olha só, também subo na parede, que aí ele, o Gatuno tem os equipamentos dele. Ah, então realmente só pode ser o Homem-Aranha, ufa. Ou seja, basicamente, o Peter estreitou a história da identidade secreta dele pra se focar na família Stacy, né? Deve ser alguém ali, porque por que o Homem-Aranha que apareceu ali? Então só pode ser algum desses aqui, né? Então a ideia meio de jirico do Peter de querer proteger a identidade dele pro Hobby, né? E seria muito mais interessante se o Hobby fosse um dos poucos a saber a identidade secreta do Peter Parker. Teria ficado sendo um cara que virasse o melhor amigo dele, por aí vai. Oportunidades perdidas aqui, Stanley. Oportunidades perdidas. Olha, mas em defesa do Stanley nesse caso, é porque a gente tá vendo isso com a mentalidade atual. Mas naquela época, alguém saber a identidade do super-herói era uma coisa tão estrambólica que na história lá da morte da Gwen, tiveram que colocar um recado. Gente, o Norman sabe quem é o Homem-Aranha. Então pode ser por isso que não botaram. Essa história é muito, como é que fala? Bom, é uma daquelas maluquices, né? Mais pra frente a gente vai falar de uma outra. É engraçada, vai, é engraçada. Não, é engraçada, mas é muito louca, né? O Stacy quer provar quem você, será que você é Homem-Aranha mesmo? Não, e aí depois o Stacy fala, bom, acho que agora eu fico mais aliviado, né? Tá. Porque o cara chega lá completamente doido, né? Achando que, meu, vou morrer, meus poderes e tal. Aí chega lá no médico, o cara vira pra você tá com uma gripezinha. Pô, a gripezinha também, né? Pra derrubar o Homem-Aranha. Vamos dizer que é uma flu, já considera uma influenza, vai. O mais engraçado, você tava falando da Mary Jane aqui, ela pega um diálogo aqui que eu vou te falar, ela é muito engraçada, porque tá lá o Harry relembra, né, aquele lance do Peter ser homem, de ter se desmascarado e tal, não sei o quê. Aí a Gwen pergunta, não, mas será que ele é mesmo o Homem-Aranha e tal, não sei o quê. Aí a Mary Jane fala, Seguinte, ou ele é ameaça mascarada ou é um caso psicótico. Escolhe o teu aí, o teu quadro. A Mary Jane era muito, muito desaforada, cara. Ah, escolhe aí. Aí a Gwen fala, não, sei o quê, cala a boca. Aí ele fala, ok, tigresa, ele é todo assim. Putz, grila, cara. No final, ele tem que fazer isso. Concordo que a opção de ter alguém sabendo a identidade do Aranha era algo que talvez funcionasse, né? Valorizaria também o papel do Hobby, sabe? O Hobby virou aquele cara aí que o Peter tava usando ocasionalmente a favor dele. Coitado, né? Não, e virou um coadjuvante muito raro, né? Acaba... Poderia ter tido mais presença, né? Mas aqui a gente tem o primeiro Homem-Aranha Negro, né? Foi o Hobby. Sim, certamente. Né? E acho que isso é usado recentemente pelo Dan Slott, né, Paulo? Teve umas histórias do Dan Slott antes da minissérie. Foi uns 10 anos atrás. É, tá, mas tudo bem, Dan Slott é mais recente, cara. Mas, assim, foi no Guerras Secretas. Ele contrata o Hobby pra ser o Homem-Aranha quando o Peter tá andando por aí. O Stan Lee tinha prometido fazer histórias mais curtas, só que não, né? Voltamos a ter um arco de 3 histórias aqui com o Dr. Octopus, né? E é curioso, gente, como é que o Dr. Octopus, de início, pelo menos na interpretação do Stan Lee, é pra ser o grande vilão do Homem-Aranha. A gente sabe que depois foi colocado pra ser o Duende Verde, né? Mas o Octopus sempre é mais constante, sempre é mais desafiador pro Peter, né? O Duende Verde parecia ser aquele vilão até mais ocasional, né? Nessa história aqui, o Otto Octavius estava preso, mas não sei por que decidiram fazer uma exposição dos tentáculos dele, né? Acho que eu tava no museu já há muito tempo, né, na exposição, sei lá. E aí, em determinado momento, os tentáculos começam a se mexer, porque lá da prisão, distante pra caramba de onde tava, o Octopus tava conseguindo manipular mentalmente os tentáculos. Eu acho que é a primeira vez que isso acontece nas histórias, né? Que os tentáculos começam a agir sozinho e à distância, não é isso, Paulo? Caso sim. A gente vê na primeira edição os tentáculos atacando o Peter Parker e aí fugindo do museu onde tava, até fazer um ataque à prisão onde tava o Octopus, né? E libertar o Octopus. E durante a fuga, o Octopus vai lá pra um coincidente mais uma vez, né? Um aeroporto onde tava o Jameson meio que acompanhando uma equipe que... Acho que o Jameson é um filho, né? Por isso que o Jameson tava lá, o filho também tava. Era uma reunião entre os Estados Unidos e o quê? O Japão? China. Ninguém vai me dizer que isso parece atual. E aí, o Octo se aproveita da situação, porque ele entra a princípio pelo transporte de carga, e aí, de repente, ele invade o cockpit lá do navio pra roubar o avião onde tá tendo essa reunião. Eu nem sei se importa mesmo porque que tá tendo essa reunião lá dos dois lados, né? E aí, meio que faz o avião de refém, o avião não, as pessoas do avião de refém, e aí eles pousam no aeroporto, eu não sei se o que é que o Octopus queria e por aí vai. Sei que o Capitão Stacy, que já devia estar se aposentando, mas não, né? É chamado pra fazer as negociações lá, né? Pra ver o que ia fazer e por aí vai. E aí, obviamente, pelas coincidências da vida, o Homem-Aranha se veste, né? O Peter Parker se veste e vai lá em... Tá tendo uma ameaça, acho que é uma bomba que o Octopus vai jogar lá. E aí o Peter consegue, pelo menos, fazer com que a bomba seja estourada pra fora do avião sem prejudicar ninguém, né? Bom, aí o ataque do Octopus continua. Só que dessa vez pela cidade de Nova York. A princípio eles acham que o Octopus morreu na história da bomba, né? Só que o Peter nem acredita muito nessa história. O Octopus ataca agora dessa vez na cidade de Nova York. E o Peter, eu acho que faz uma estratégia, um lance, alguma coisa que ele faz. Que ele prende os tentáculos do Octopus. E ele faz o quê? Ele faz um mecanismo que enlouquece os tentáculos do Octopus. Eu não sei o que ele faz com os tentáculos do Octopus. Agora me fugiu agora da cabeça. Que ele faz com que os tentáculos do Octopus fiquem desgovernados. Nem o Octopus fica controlar os próprios tentáculos. E isso aí é que acaba ocasionando, né, a morte do Capitão Stance, né, que no descontrole do... Não, não, não, não, não, não. Isso acaba ocasionando o evento canônico. A coisa mais importante de todo Aranha-Verso. Ele não pode chegar perto de um capitão que o capitão... Que alguma coisa vai cair em cima dele. Sim, pronto. Enfim, nesse descontrole aí dos tentáculos, começa a quebrar um monte de pedra dos prédios e por aí vai. E aí tá... Não sei porque tá a população toda olhando pra baixo. E aí, o que é que está acontecendo? E tinha um molequinho passando por baixo. O Stacy se joga pra proteger o molequinho com a agilidade daquela, né? Que ele tava bem longe. Aí ele se joga, joga o menino pra fora, e aí os entulhos, né, caem sobre o Capitão Stance, o Peter vê aquilo, imediatamente se sente culpado, mas aí nas palavras de leito de morte lá, o Capitão Stacy fala, Peter, eu sei que ele, quer dizer, ele chama o Homem-Aranha de Peter, né, Peter? Meu Deus, ele sabe que eu sou o Peter. Duh, né? Claro que não, sabe. Não, pera lá. Então você tá dizendo, então, que na hora que o Capitão Stacy falou, Peter, aí, meu Deus, ele sabe que eu sou o Homem-Aranha, aí vai lá e quebra o pescoço do Capitão? Não, não chega ele tanto. Já na minha edição. Podia ter levado ele pro hospital, né? E o quadrinho até meio esquisito. Ele olhou assim, ah, o hospital tá tão longe, você vai ter que morrer aí. Não, Peter, eu estou bem, eu sou hemorragia. Já morreu, fica aí. Não sei, o quadrinho pode até ter dúvida, né? Porque ele em determinado momento leva o Capitão Stacy, em vez de ir direto pra ambulância, leva pra parte de cima de um prédio. É quando o Capitão Stacy fala, né? O Peter, ele diz que pra ele proteger a Gwen enquanto ele está morrendo e por aí vai. E aí tem uma morte melodramática daquelas, tipo novela mexicana, né? Que ele fala, proteja ela, e aí vira a cara e morre. Não, mas a gente entendeu aqui o que você quis dizer, Coveiro. Ele falou lá, Peter, aí o Peter olhou assim, hospital ou necrotério? Vamos pro necrotério, velho. Não, Paulo, não exagero. Mas enfim, se torna uma história hiper clássica. É o segundo grande choque do Peter, assim, com a morte de uma pessoa próxima a ele. É tanto que, assim, já fazia histórias e mais histórias que não se comentava, nem se lamuriava o Peter pela morte do Ben, né? E aí, vale ressaltar, né? O mesmo roteirista, né? O Stan Lee, e que quis dar mais essa morte dramática pra ele, uma culpa na consciência. Dessa vez, não por ter virado as costas pra um assaltante e por aí vai, mas por ter agido intrepidamente, né? Indiretamente, eu tava falando pros meninos, indiretamente, o Octopus não matou o Capitão Stan. O Octopus não matou, porque se não tivesse se descontrolado os tentáculos, que foi algo que enfim, vocês me digam aí exatamente o que foi que o Peter fez com os tentáculos lá, não tinha acontecido isso. Tudo bem que nem o Peter, nem o Octopus calculavam que ia cair um bloco de coisa numa criança e o Stacy ia se jogar lá. Mas foi um desleixo, né? Do herói, né? E aí ele, mais uma consciência. Mas o Peter, ele pode sempre alegar que quem matou foi Deus. Ele só jogou as tijolinhas por aí, né? É. Enfim, a parte do Octopus ainda aqui, o Octopus ainda é um vilão muito neste ponto, né? Ele é um vilão ainda muito muahaha ainda, né? Eu acho que mais pra frente é que o Octopus vira um vilão mais tridimensional. Cara, era uma coisa que eu ia dizer, o Octopus, e a gente vai falar, vou repetir isso quando chegar no Zwing, ele não tinha objetivo nessa história, ele não tinha objetivo nenhum. A primeira edição, beleza, ele tava fugindo, mas na segunda, ele estava aleatoriamente atacando a chaminé, porque sim, pronto. Não, ele ficou com raiva, porque deu errado, sei lá, o sequestro do avião lá, do resgate que ele queria. Aí resolveu descontar numa chaminé aleatória, só isso. Você vai, procura um objetivo pra ele nesse arco, não tem, ele não tem objetivo. Ele tá lá porque, vou fazer uma qual a maldade mais próxima que eu posso fazer? Era isso ou roubar o pirulito de uma criança? E ele resolveu fazer isso. Bom, talvez o Stan Lee não tinha escolha. Mas o que ele poderia fazer era se esconder e aparecer bem mais pra frente com algum plano, né, mais elaborado. Porque no fundo foi isso, o plano dele deu errado, certo, lá no avião, o sequestro do avião. E aí depois ele só meio que aparece, eu quero me vingar do Homem-Aranha porque o plano deu errado. E aí começa essa, como o Paulo falou, ele começa só dando umas porradas lá na chaminé pra chamar a atenção do Homem-Aranha pra poder brigar com ele, né? Não tinha nem nada muito elaborado, né? Não tinha mesmo. Mas eu acho que assim, a ideia mesmo, o foco dessas edições, era no clímax meio de chegar na morte do George Stacy aí. Bom, e aí as consequências disso vêm imediatamente depois. Tem mais ou menos não vou dizer que é um arco de duas histórias, né? Mas é uma sequência de histórias aqui, né? A gente tem na edição 91 o enterro do Capitão Stacy, né? Deixando todo mundo muito, muito, como é que se diz? Atônito, né? A Gwen em prantos lá, o Peter meio que... O Peter não tá nem muito traumatizado aqui, né? Ele tá só preocupado. E agora? A Gwen vai me odiar. Nunca... Porque tava aquele drama, né? Do Peter dizer ou não dizer pra amada dele que ele é o Homem-Aranha um dia. Agora que a Gwen viu que indiretamente o pai dela foi morto pelo Homem-Aranha, que ficou difícil mesmo, né? Pra você ver a empatia dele. Ela acabou de perder o pai e a preocupação dele, ai meu Deus, e agora eu não vou poder dizer que eu sou Homem-Aranha. Que droga, né? Coisa chata. Ah, tomara que ela esqueça logo. Cara, era muito escroto, cara. Ela é muito escroto. Nessas horas, ainda bem que ela chifrou ele com o nó. Pois é. Enfim, aí nessa história aqui, do enterro, ainda tem um... É engraçado, né? Tem até o Jameson, né? É engraçado que o Jameson tem hora que se comporta de um jeito, outro se comporta do outro. A gente tava até falando em algum momento, Paulo, sobre qual era a posição política do Jameson naquele podcast lá do Operação Tolerância Zero. Aquele reclama que o George Stacy é muito liberal. Ah, era que era muito liberal, um comportamento, sei lá, deu a entender aqui que ele era contra, né? Mas eu sempre respeitei ele, era um bom homem, por aí vai. Aí não, fica meio dúvida, né? Tem que entender um detalhe sobre o Jamie. Ele é um cara extremamente justo. Ele odeia todo mundo igualmente. É o cara mais igualitário que tem. Então não é o mais igualitário, porque ele odeia o Homem-Aranha um pouquinho mais do que todos os outros. Mas o resto é igualmente, ele desdenha todo mundo. Uhum, é. E aí, falando de política, né? Surge um aproveitador aqui no meio do enterro, que é o Sam Bullitt. Que aí, falando com o Felga, diz que a melhor maneira de traduzir attorney aqui nesse caso seria promotor. Que tava fazendo campanha. Isso é engraçado, né? A gente tinha até falado isso, acho que tá nos podcasts iniciais lá, das primeiras histórias do Demolidor, né? Que os attorney, né? Os promotores fazem campanha pra poder se eleger, né? É uma coisa meio diferente aqui do Brasil. E aí, esse Sam Bullitt tava querendo fazer uma campanha pra assumir com a publicidade que precisava ser contra essa violência exagerada, todos aqueles vigilantes que aparecem aí e por aí vai, que a polícia tinha que ser mais firme pra evitar esse vigilantismo, né? Pelo menos seria um precursor aí, vamos colocar assim, da guerra civil, vai, do mote da guerra civil aí. Esse Sam vai lá no enterro, meio que faz a cabeça da Gwen, deixa no ar, né? Ao ponto que quando a Gwen chega em casa, fala assim, realmente meu pai foi morto por isso, e eu acho que eu vou ajudar a fazer a campanha, porque o Sam tava precisando de um chamariz, né? De uma pessoa pra fazer a publicidade dele. Assim, olha, esta aqui é a filha do Capitão Stance, uma vítima da violência causada por esses super seres, e por aí vai. E a Gwen cai que nem uma pata nessa história, né? Vale, só vale também destacar que o Bullitt, né, foi colega da força policial, né, do Stance. Né? E ele tinha acabado de sair, ele acabou, vamos dizer assim, saindo da polícia, né, por causa, vamos dizer assim, de um comportamento, né, violento, né? E ele tinha essa rixa, né, com o George, né, com o Stacy. Provavelmente Stacy, se o Stacy estivesse vivo, de jeito nenhum que ele queria aquele cara se aproveitando aí da situação, né? Exato, né? E aí a história meio que ela... Já é algo que é bastante presente, né? Mas a partir daqui acaba, vamos assim, tocando em certos assuntos envolvendo direitos civis, direito de minorias, questões até de privacidade. Mais pra frente a gente vai ter uma história que vai falar bastante disso. Vale ressaltar, né? O Randy, ele aparece no meio da história lá do Octopus, então ele já volta a dar as caras aqui, né? Então ele vai aparecer nessa continuação aqui mesmo, né? E aqui a grande questão é, ele entra nessa campanha com uma visão linha dura, né? Aliás, algo bastante, como eu posso dizer, bastante atual, né? Certo? Sim. Com essa visão linha dura, tolerância zero, e não tô falando lá do Bastion. E aqui o Homem-Aranha meio que vira o grande... como é que posso dizer? O grande alvo pra uma campanha, né? É um bode expiatório, né? É, um bode expiatório pra campanha política. E aí começa, né? Inclusive tem uma parte que é isso que acaba, né? Vamos dizer assim, porque o Jameson começa a apoiar ele e tal, mas ele... Não começa ainda. O Jameson, a princípio, ele liga pro Jameson querendo financiamento do Clarim Diário pra campanha dele. Aí ele solta essa história, olha, eu vou fazer uma campanha, se você me der o dinheiro, eu vou fazer a campanha aqui e a gente vou usar pra pegar o Homem-Aranha. Aí o Jameson, opa! Aí o Hobby fala assim, Jameson, pensa direitinho. Não, inclusive chama ele de... que é uma campanha fascista, como se estivesse nos anos 30, né? Sim. Então, aí, não, e chega ao ponto, tipo, o cara conta com a Gwen, né? Aí a Gwen conta toda a história do Homem-Aranha pra ele, né? Ah, porque o Homem-Aranha sempre tava meio perto da gente, sei que lá, e aí meu namorado é o cara que tira foto dele, sei que lá. Aí o Sam Bullitt fala, ah, é? Aí manda os capanga bater no Peter Parker pra ele dizer onde é que acha o Homem-Aranha. E começa a espancar, e o Peter, pô, como é que agora eu não posso dizer que o Homem-Aranha sou eu? também não posso sair batendo os caras agora, né? Então, o Peter apanha pra depois, de canto, assim, depois se vestir de Homem-Aranha pra ir atrás dos caras. Quem são vocês? Aí que agora vai o troco, né? De ele ir atrás do Bullet, né? É, e aí quando ele retorna pro apartamento, ele dá de cara lá com o Bullet e a Gwen, né? E aí ele tem que improvisar uma espécie de sequestro, né? Pra poder meio que manter a identidade secreta, certo? E aí começa. Não, a perseguição. E aí, quem aparece nessa história, cara? Não, é incrível, cara. Quem aparece? O Homem de Gelo dos X-Men. Se fosse um pouco depois, que ano é essa história aqui? 70. Não, ia demorar ainda 12 anos pra ter o desenho animado dos Amazing Friends. Mas esse aqui seria digamos assim, um precursor do desenho animado dos anos 80. E aí, tipo, ele vê o Homem-Aranha lá e fala, não, o Homem-Aranha é o vilão. Por quê? Porque tá na mídia. Porra, meu, você é um dos X-Men, esse cara se apanha pra caramba da mídia e vai cair nessa, né? Mas beleza. Babaca, né? Homem de Gelo de novo, babaca, sempre, né? Não, velho. Aí ele vai lá, tem a briga, né? A gente tem que brigar entre os heróis, né? Tal, que não sei o quê. E aí depois vai, chega lá o cara que tá fazendo propaganda, lá, a campanha, né? Linha dura, tal, todo aquele jeito. Ele pede ajuda pro Homem de Gelo, o que o Homem de Gelo fala? Aham, estamos aí pro que der e vier. Não, primeiro ele fica puto, né? Porque assim, pô, esse cara foi se meter nessa história, esse Homem de Gelo, e eu tava querendo fazer uma campanha contra mascarados. Aí ele resolve dizer em público, né? Ah, muito obrigado, bem que eu contratei você para pegar o Homem-Aranha. Ele quis jogar o Homem de Gelo a seu favor, Homem de Gelo. É. Verdade, é, tudo bem, pode ser. Vou atrás do Homem-Aranha. Vou atrás do Homem-Aranha. E aí, pô, tem mais uma cena, né? Ele vai lá tentar conseguir alguma coisa lá do Jameson, né? O Bullet, e aí o Jameson dá uma emparedada nele. Fala, olha, é o seguinte, cara, tem um arquivo aqui mostrando que você é grupos de ódio, tudo, que você financia esse tipo de gente e tal. E se tem uma coisa, cara, que dá pra ver nessa história, o Jameson pode ser tudo, cara, menos ser considerado racista, cara. Se a gente voltar lá na história do Rob Brown, quando o chefe do Rob Brown fala, porque só o seu tipo dá problema, certo? O Jameson fica transtornado, cara. Verdade, verdade. Ele fala, olha, meu, cala a boca, cara. Pô, você vai ficar do lado dele, ó, meu, sai daqui. E aqui é a mesma coisa, certo? O Jameson fica transtornado quando ele vê uma situação dessa, né? Um preconceito, né? Uhum, né? Ser até melhor trabalhado, não sei se em algum momento foi trabalhado esse senso de justiça do Jameson. O Jameson é um personagem que foi se tornando complexo e muito bom ao longo das histórias. Não, ele aqui mostra isso, né? É curioso que essa faceta antirraça do Jameson aparece muito mais nas revistas dos X-Men que na do Homem-Aranha. Mas em algum momento aparece. Se você ver, Paulo, por exemplo, nas histórias passadas, e acho que em algum momento aparece de novo aqui, o filho do Robertson, né? O Randy sempre fica meio grilado com o pai protegendo o Jameson. O pai sempre fala, você tá sendo injusto com o Jameson, você não sabe o Jameson, tudo bem, ele pode ser desse jeito. Aí, porque o Randy sempre se... Hoje em dia acho que não, né? Mas sempre se refere ao Jameson como the man, é o cara, é o opressor e por aí vai. E aí ele, não, calma, não é bem assim. É porque tem essa faceta do Jameson de ser o vilão antagonista do Homem-Aranha, porque ele odeia o Homem-Aranha, porque ele odeia vigilantismo, né? Não é vigilantismo, né? Porque ele odeia especificamente o Homem-Aranha, que é aquela coisa que sempre se manteve inexplicável. Teve vários outros retcons justificando várias coisas de por que ele odeia o Homem-Aranha, né? Mas realmente, de alguma maneira, eles trabalham isso. É, o que é curioso é que uma constante em quase todos os universos é que quando ele descobre que o Peter é o Aranha, ele passa a apoiar o Peter. Sim. Ah, então, o Jameson expulsa o cara e aí depois ele vai a gangue, né, do Bullet, volta lá e sequestra o Robin. E aí o Homem-Aranha vai tentar salvar. Aí quem aparece pra atrapalhar, né? Como é que esse cara, vou te falar, como é que esse cara ainda é X-Men, cara? Não, ele não era X-Men nessa época, vale ressaltar. Ah, ele tava fora, né? 70? Eu acho que sim, né? 70? Já ele tava nos campeões? Tava na época, não sei se tava nos campeões, mas tava naquela época que as revistas estavam descontinuadas, né? É, então, aí era só repetindo. Era coadjuvante pra atrapalhar a vida dos outros, né? Só que aí é o seguinte, acaba, o Homem-Aranha mostra pro Homem de Gelo, né? Ó o tipo de jeito que você tá defendendo, cara. E aí no final, o cara lá, a campanha do cara vai pro água abaixo, né? Aí se revela todas as distorções, todos os problemas e tal. E aí a campanha do Bullet vai pro água abaixo, né? Eu tenho uma certa coisa que se fosse nos dias de hoje, o cenário seria diferente, mas enfim. A complexidade dos dias de hoje ia fazer um negócio muito mais divisivo, porque certamente, qualquer um nesta época em que as coisas eram de preto no branco, qualquer comportamento do Bullet mostrando que ele apoiava grupos de ódio, né? Que abusava de força policial, era visto como uma coisa negativa, né? Ninguém naquela época ia questionar, né? Quer dizer, ia ter, mas enfim, não era... questionado, era coisa ruim. Não é igual... Bom, enfim, sigamos. Bom, então a história do Sam Bullitt acaba em duas edições, né? No final das contas, o fim, o Bob percebe que estava realmente errado, né? E se junta com o Homem-Aranha pra denunciar ele, né? Tem aquelas páginas final lá e que o Bullitt é preso e a campanha dele vai por água abaixo. Mas ainda temos uma Gwen ainda muito irritada com o Homem-Aranha e por aí vai. Ao ponto que ela recebe uma ligação do tio britânico dela, que é o... Deixa eu ver o nome dele. Como é o nome do tio? É o Arthur. É o Arthur. Que volta depois, né? O Arthur tem um bigodão britânico aqui, olha só. E aí faz uma proposta, venha morar comigo na Inglaterra. Olha só, o caminho pra pecados pretéritos tá se formando aí. Aí a Gwen só precisava de uma única coisa pra se manter na América, né? Peter, diga que me ama, que eu ficarei aqui e por aí vai. O Peter fica assim meio grilado, né? Tipo, olha... Eu quero que você fique, por aí vai. Mas aí, logo depois a Gwen fala que tá muito chateada, que odeia o Homem-Aranha e por aí vai pela morte do pai. Aí ele fica, não, mas agora ela vai me odiar, eu tenho que acabar esse relacionamento agora. Não, Gwen, eu não posso firmar nada com você. Porque eu acho que a Gwen, ou é o Peter, na verdade, chega a propor noivado, né? Nessa conversa aqui. Aí logo depois despropõe, quando percebe que tá o Homem-Aranha no jogo. Aí ele fica meio puto da vida, aquela história, pega a fantasia do Homem-Aranha, bota no lixo, não, pega a roupa dele, ele se veste de Homem-Aranha, né? Pega a roupa dele, joga no lixo, aí é bravo, e aí sai andando pro Nova York, e aí a gente tem a volta do Rob Brown, né? Que parecia estar tudo de bem com a vida dele, melhor, né? Só que ele, quando vai ler o jornal sobre a morte do Capitão Stacy, o Rob fica com a pulga atrás da orelha. Meu Deus do céu, o Homem-Aranha pediu pra enganar aquela pobre família e agora aparece esse senhor morto. O Homem-Aranha é um vilão, me enganou, queria me usar, me culpar. O Rob fica puto da vida achando que queria culpar. Aí ele vai lá, desata a racha do baú lá, a fantasia de gatuno nele, se veste com gatuno e vai tomar satisfação com o Homem-Aranha, né? Pior que quando ele vai achar o Homem-Aranha, ele vai achar o Homem-Aranha espionando a Gwen pela janela. Aí, o que é que você tá fazendo aqui? Começa um quebra-pau, a Gwen horrorizada vendo o Homem-Aranha espionando ela. Aí as coisas vão se desdobrando lá pelas ruas de Nova York, né? A briga. Até o ponto que o Peter meio que consegue derrotar ele, né? E aí vai levar pro hospital o Rob. Ele nem chega a explicar, né? Que o Rob tentar se justificar nem nada, né? Ele apenas vai lá, interna o Rob, né? E aí quando vai voltar pra casa da Gwen, descobre que a Gwen já tinha ido, que tem uma faxineira, sei lá quem, que tá parecendo uma mulher. Ele vai de Homem-Aranha mesmo, ou seja, se a Gwen tivesse lá, já ia se assustar com ele, né? Se fosse pra ele revelar a identidade, ela ia assustar. A mulher é outra que cai nas pegadinhas do Peter, né? Pois é. Aí vai lá pro aeroporto de Nova York, e aí ele já, quando vai falar com a atendente do voo lá, aí ele, não, o voo pra Londres acabou de sair, tá indo ali, ó. Aí, meu Deus, não! Aí, enfim. Tchau, Gwen. Boa sorte aí com o Norman. Tô brincando, viu, gente? Depois dessa história aí, antes da saga do clone, e o Arthur rejuvenesceu um tanto. Porque ele saiu de 90 pra... Mas aí é porque tirou o bigode. Rejuvenesceu já. Tirou, não. Ele usou algum produto na pele e rejuvenesceu, cara. Porque o problema não era o cavanhaque. O bigode que tava usando o cavanhaque. Mas se tu for olhar, o cara no máximo 50, 60. E olhe lá. Mas isso é um mal dessas histórias que agora tá se corrigindo. Não é não mal. É porque, de alguma maneira, 50 anos atrás, as pessoas que tinham por volta de 50 anos de idade, que deveria ser mais ou menos a idade desse povo aí, parecia ser um velho de 80. E, pô, o Capitão Stacy era pai da Gwen. Não era avô, mas tinha um visual do avô. A tia May, mesma coisa. Então, hoje em dia, a galera fica assim, olha, não sei o quê, porque estão rejuvenescendo a tia May. Daqui a pouco ela vai ser um bebê e por aí vai. E não, estão colocando as coisas pra realidade de hoje. Cara, eu tô faltando um pouco pra 50. do Thor, caquético, feito o Capitão Stacy, né, a Tia May. Então, essa interpretação que tinha de idade, né, de pessoas cinquentenárias, não condiz mais, né? Mas não sei porquê, o Stacy, o velho aqui não deveria ter. Deveria ter 60. Estavam colocando aí como um 90, como falou o Paulo aí. É, e o irmão dele era mais velho que ele, então. Era... Pois é. Acho que o grande feito da história é tentar dar uma separada e aí criar, né, uma tensão, né? Essa saudade e tal, essa coisa do. Coisa, abrir espaço, né, pra ela ficar com o Norman. Enfim. Agora, o que eu acho que o grande. A gente até vai falar, né? Mas acho que o grande efeito é ela ter voltado muito rápido, né? Acho que poderia ter esse, vamos dizer assim, esse exílio na Inglaterra ter se estendido por mais edições, né? Três edições, se naquela época ainda se contava edição como se fosse um mês, seriam 3 meses que ela ficou no final, né? É, e não, acho que assim, eu até acho que pela cronologia da história, acho que ela ficou até um pouco mais. Mas acho que podia ser... É um período mês da gravidez. Peraí, Paulo. Não força, Paulo. Em Pecados Pretéritos, ela tem os filhos na Europa, né? A gente já gravou Nick Spencer, Paulo. Isso foi corrigido, Paulo. Aquilo não é canônico. Não, não força, Paulo. Vai, Felga. Então, eu acho que a dinâmica teria ficado melhor, né? Tanto é que a próxima história, na verdade, o Stan Lee começa a enrolar, né? Porque ele traz de volta o Besouro, né? Mas boa parte da história é pra recontar. E aí até fiquei na dúvida se o Stan Lee trouxe ou mudou algum elemento da origem do personagem. Porque basicamente... história é isso, né? É recontar, né, sobre o Homem-Aranha, sobre os problemas, aquilo, tal, que não sei o quê, que não faltava dinheiro, aí por aí vai, aí depois... É meio que quase que uma... É recontar pra depois, no final, aparecer o Besouro que tá sendo caçado, e aí começa a causar lá no Queens, né? E aí vai lá o Homem-Aranha pra tentar resolver, né? Porque, no final das contas, o Besouro vai lá também... pra importunar a Tia May, né? Eu imagino que até então, se você observar, Felga, não existia a prática de páginas de recapitulação, que é uma coisa que acabou ficando, pra quem lê continuadamente, isso ficou meio cansativo de ter toda edição página de recapitulação. E aí eu acho que de tempos e tempos ele vazia isso. E calhou de vazer nessa edição aqui, que nem ativa era, uma edição de meio, né? Então, eu acho que é assim, olha, tá vindo novos leitores, as revistas, vale ressaltar, não existia aquela prática de colecionismo, não era fácil de achar essas republicações, então ele fazia isso pra receber os novos leitores, na minha cabeça, né? Eu acho que deve ser mais ou menos isso, né? Deixar também a origem do personagem fresca, né? Eu só não sei se ele acrescentou ou tirou alguma coisa, porque basicamente as primeiras páginas são isso, quer dizer, praticamente quase que boa parte da história, né? É recontar o coisinho. E aí vai entrelaçando, né, momentos do passado com do presente, né, encontrando a Beth, o Jameson de novo, aquela história lá do pagamento, certo? E aí aparece o Besouro, né? A próxima edição é, vamos dizer assim, parece uma tentativa de encontro, né? Na verdade, o que eu imagino que essa edição do Besouro aqui seja é um filler, né? A ideia é que tem uma passagem de tempo, senão ia ficar muito estranho, né? Então, trouxe aí um vilão até. O Besouro, originalmente, não era do vilão do Homem-Aranha, era? Não, né? Era do Tocha Humana. É do Tocha Humana, então, que até é estranho, né? Porque eu não sei se ele já tinha confrontado o Homem-Aranha, acho que tinha, né, ou não. Enfim, sim, exato. Então era só isso mesmo. E aí também trabalhar um pouco a história da Tia May, né, que acho que a Tia May tinha sido colocada por muito tempo de fora. É, tava precisando dar outro susto na tia, né? E aí, pra você ver que você tava achando ruim, que foi muito rápido, você vê que demora mais uma edição pro Peter pensar em ir pra Londres, né? Vai pra próxima edição, que seria a 95, e que é uma edição que, pelo amor de Deus, que inocência do mundo, do universo, pra... ninguém descobriu a identidade de Peter Parker, né? Então, nessa edição, pra mim, o Hobby assumiu o papel do Capitão Stacy de concordar só, entendeu? Mas o Hobby, diferente do Capitão Stacy, posso estar errado. Ele, em momento algum, deu a entender que saberia realmente que era o Peter no futuro. Nessa edição, ele dá uma boa desconfiança. Pelo menos ele fica assim, né, Maqui? Sim. Só pra, resumindo aqui rapidamente. Então, o Hobby percebe que o Peter tá muito triste, por aí vai. Eu acho que em algum momento se não agora, um pouco antes, o Rob já começa a pedir pro Jameson contratar o Peter como um funcionário pago. É mensal, alguma coisa desse tipo. Acho que vai ser em outras edições mais pra frente. Mas o Peter tá sempre precisando de dinheiro. Aí o Rob só precisa assim, vou te ajudar, cara. Você tá precisando ir pra Londres, por que você não entra aqui pra fazer umas coberturas da cidade e por aí vai? Vai lá tirar umas fotos, aproveita e vai visitar sua namorada. Aí, mas você faria isso por mim? Vou te dar pelo dinheiro do Clarinha aqui, que tem uma verba internacional de coisa internacional. Vai lá cobrir algumas coisas. Mas manda muito à toa. Como é que só manda só o fotógrafo? Doidão, né? Só era pra ajudar mesmo, Peter. Aí, enfim. Peter se despede de a tia May, da galera toda, e por aí vai. O Harry que leva ele pro aeroporto. E aí, quando chega em Londres, Tandan, qual é a primeira coisa que... Na época, era meio que clichê pra Londres. Vai ter um ataque terrorista. Não chega a dizer que é do IRA, né? Mas vamos supor que eles estejam falando que é alguma coisa aí. Um ataque terrorista de terroristas irlandeses, ou qualquer coisa desse tipo aí. Eu acho que historicamente o Paulo deve até precisar mais se eu tô muito certo ou muito errado. Você tá certo. Eu só ia fazer uma piada dizendo que não era o IRA, mas o traje a rigor, mas você tá certo. Bom, então neste caso foi o IRA, Paulo. E aí o que acontece? O Peter fica meio que entre a cruz e a espada, que ele foi lá pra ver a Gwen e aí ele sabe que a partir do momento em que ele vestir a máscara de Homem-Aranha e for lá derrotar os terroristas, ele não pode mais se mostrar pra Gwen. Mas aí ele pensa mais na consciência, né? De que, eu vou salvar aqui as pessoas desse ataque, por aí vai. Enfim, tem esse confronto com os terroristas, a grande viagem dele, o objetivo principal, que era pra ver a Gwen, não acontece, mas pelo menos quando ele volta, ele tem um monte de foto aí pra mostrar pro Robertson. Você olha quantas fotos eu tirei aqui do Homem-Aranha batendo esses terroristas e por aí vai. E aí o Robertson fala, mas peraí, que história é essa? Você foi pra Londres e o Homem-Aranha foi junto. Pois é, né? E aí acontece como você falou, né, Felga? Há essa desconfiança maluca aí que o Peter, acho que não agora, mas mais pra frente o Peter fala assim, eu tô achando que o Robertson tá desconfiado que eu vacilei aqui. Não devia ter feito essa coisa de expor o Homem-Aranha lá em Londres. Agora, detalhe, né? Também que não se pensava isso na época. Várias vezes o Peter já confrontou vilões e por aí vai, só cobrindo o rosto com cara de teia, né? E confrontando os caras. Ele não pensou, né? Quis aparecer, né? Pra tirar a foto e ganhar o din-din depois, né? Justificar a viagem, né? Tô indo a trabalho, tem que mostrar o relatório de viagem. Precisava ser com o Homem-Aranha, né? Ele foi pra tirar as fotos da cidade, não pra tirar a foto do Homem-Aranha, né? Foi inocente pra caramba, mas... Na edição seguinte é muito engraçado, porque ele fala, ixi Maria, eu fiz bobagem, eu fiquei aqui tão preocupado com alguém que eu esqueci do Rob. Aí o Rob olha, faz aquela cara assim, tá bom, ótimo, boas fotos. Aí fala, pô, meu, ele deu uma de Capitão Stacy também. Pois é, passou a mão aí. A diferença é que ele foi esperto, não falou nada pra não amanhecer morto. Mas Paulo, você se olhar direitinho, não houve em nenhum momento, depois dessas histórias, uma certeza ou pra revelar a identidade. Mas daí até a Guerra Civil era uma coisa que, assim, os leitores e escritores debatiam, que era o Rob sabe, mas ele nunca vai dizer isso em voz alta. Tem várias e várias pistas ao longo das histórias em que o Rob dá umas dicas mais direto que o retcon da Mary Jane. Ou então na saga do clone, quando o Ben Reilly virou aranha, aí ele vai dar um alô lá no Clarim Diário e olha pro Peter. Não, fica os dois juntos, o Ben e o Peter, só que o Ben comeu uma aranha e o Peter normal. E o Rob com a cara assim, com aquela, os olhos bugalhados assim, aí o Ben, peraí, o que foi, Rob? Algum problema? Bem que é verdade que a gente também tem que assumir que todo mundo no final da saga do clone bateu a cabeça e esqueceu que o Peter era Homem-Aranha, porque era o Norman e o Ben Reilly gritando Peter, Peter, pro Homem-Aranha o tempo todo. Só destacar, ele não viu a Gwen, mas a Gwen viu o Homem-Aranha. E tomou outro susto e deu um desmaio, né? O Paulo vai falar que desmaia de outra coisa, mas enfim. Não deu tempo. Gravidez, a pessoa vai desmaiar do Homem-Aranha. Não deu tempo. Claro que deu tempo, cara. Ela já tava grávida desde o podcast passado. A gente definiu que a gravidez dela foi ali na missão lá do aquele raio hipnotizador que o Norman salva ela. Não. Não, não. Tanto é que... Tanto é, Coveiro. Você está tentando passar pano, mas tanto é. Ela briga com o Peter. Aí tem uma edição. O Peter liga. Aí o Capitão Stace. Ah, ela saiu com um amigo. Foi pro encontro. E você, Peter? Como é que você tá? Vem aqui ver filminho. Bom, passando agora pro próximo arco. Volta a ter arco, né? As histórias estavam meio independentes. Apesar de ter um fio condutor aí que era a viagem da Gwen, né? Que é o retorno agora, sim, do Duende Verde. Enfim, voltando da viagem, né? O Felga já falou aí dessa conversa aí com o Robson, suspeita. E aí o Peter, quando volta pra casa, vai acontecendo vários lances, assim, estranhos, né? Primeiro é que a Mary Jane tá muito caidinha pra ele, por lá, deixando o Harry todo desconfiado, né? O Harry também tá com comportamentos muito erráticos, né? Inclusive, ora fica meio nervoso, constrangido e por aí vai. E no começo dessa história, o Harry fala com o Peter pra ver o pai dele, porque o pai dele voltou, tá voltando a trabalhar, se curou da estafa mental que estava tendo, né, do problema que teve, misterioso problema que teve, né? Vale ressaltar, né? O último encontro entre eles, o Duende Verde teve o quê? Teve uma síncope, né? Foi um colapso, né? Na última briga. Um surto, né? Que voltou, né? Porque até aqui... Ah. É que eram duas personalidades, né? E aí o que acontece? Aí vale ressaltar que do outro hospital o Peter tinha visto que o Norman não lembrava quem era o Homem-Aranha, né? E nem que ele era o Duende. É um jeito de proteger a identidade de todo mundo. Quando vai pra Oscorp, né? Eu não sei se chamava Oscorp nessa época já. Mas pra empresa do pai, eu acho que até não sei se o Harry que força ele, levando ele pra porta mesmo e por aí vai. Mas aí o Peter fica muito desconfiado no começo. Mas aí ele percebe que a princípio o Norman não lembra realmente quem ele é. Mas você vê que o Norman começa a ter umas fraquejadas ali na conversa com o Peter, né? Nessa história também tem um lance todo do encontro com o Randy. Em que não sei qual o motivo da história, mas tem uma briga entre o Randy e o Norman, né? Por alguma questão até relacionada a drogas, porque não sei isso, se estava... Isso, então, na edição passada discutiu-se, né, muito essa questão violência policial, direitos, minorias e tal. Aqui a história, ela parte, começa a introduzir a questão de drogas, né? Inclusive, tá vendo aqui, tem uma cena, né, com um garoto, né, que o Homem-Aranha salva, né, que tava, como é que fala? Tava doidão, né? Tava alucinado, né? Alucinado e tal. Poderia parecer que apenas ele tava querendo se matar, mas não era o caso, ele tava vendo coisas, né? Isso. Alteração de humor. E meio que o Randy gosta de fazer protesto, né? O Randy gosta de agitar uma passeata, fazer Tanto é que numa das histórias ele chama o Parker lá por uma questão de poluição, né? É que, como a gente vê, certas coisas parecem tão atuais, né? Chama lá por uma questão de poluição, como a gente sabe, o Parker, ele é contra protestos, né? E ele não vai, aí o Randy fica pé da vida com ele e tal, que não sei o que, você não se preocupa. E aqui é mais uma dessas, né? Tem essa questão, tá crescendo muito a questão de drogas dentro do campus e tal. E meio que ele quer que as autoridades tomem uma atitude, certo? A grande questão aqui que eu olho, e aí ele acaba cobrando isso do Norman, isso até de certa forma ajuda nesse processo que ele tá de vamos assim, de volta pra ser o Duende Verde, né? Porque o estresse, a agitação começa a deixar ele cada vez mais próximo, né? Até o Harry fala, pô, Randy, pega leve, velho, meu pai tem nada a ver com isso. Ele acaba surtando quando ele vê lá a peça de teatro da Mary Jane, né? De verde. Exatamente, é que no meio da história o Peter tá sempre querendo fugir dele, aí no meio da entrevista lá de emprego, né, que ele ia trabalhar lá de novo, ia trabalhar com o Norman, né, aí ele, não, mas a gente se vê mais tarde, né, pra história da Mary Jane, ele, não, mas eu tô sem dinheiro, não, mas eu comprei tantos ingressos pra lotar aquele teatro e você vai estar lá, ou seja, agradar o filho, comprou o teatro inteiro pra botar a peça. E o Peter tá meio que querendo fugir porque a Mary Jane não sai de cima dele, né? Se a gente ver a história, é descarada. Ela ali em cima dele, né? O flerte, né? Não, mas já tinha passado o flerte, cara. Já foi pra algo mais, sabe? E aí, então, nesse contexto que o Randy fala, olha, vocês têm que tomar uma atitude, você, como um cara que tem dinheiro, poderia fazer mais. Eu só não entendo, assim, a história, tudo bem, é pra servir de alerta e tal, ela vai testando, assim, a gente percebe que há um certo teste com o Comic Code Authority, né? Até onde, até quais assuntos eu posso... Não, essa edição 96, mais a 90 97 e 98, não teve como imprimir o Comic Code Authority. Foi retirado dessas três edições. Foi a primeira vez, inclusive, que as gibis da Marvel ficaram sem essas coisas aí, porque tava tocando sobre o tema da droga, né? Não foi algo tão explícito, feito o do Ricardito, é? O nome do personagem lá, da DC? Isso. Uhum. O Ricardito era um negócio com heroína. Com seringa, né? E isso. Aqui as drogas que o Harry usava eram pílulas, que aí dava a entender que ele podia até estar usando, sei lá, medicamento sem autorização de... É, então... Médico, né? Vai saber o que ele tava usando de fato. Mas aqui já dá pra ver vamos dizer assim, um certo teste com um selo, né? Mas não só isso, mas outros assuntos. A questão é que fica meio assim, não dá pra saber mais ou menos o que tá bom. Vamos supor que o Norman falasse, ok, eu vou ajudar. O que vocês querem que eu faça? Que eu arme a polícia? É clínicas? Qual que é o porque tem muito disso, dessa carga de, vamos dizer assim, de contra as drogas, certo? Aliás, todo esse arco aí, que depois a gente vai falar de Harry também, tá? Mas não tem assim, vamos dizer assim, qual que então é a proposta, entendeu? Tudo bem, talvez não fosse nenhum objetivo. Talvez fosse pra servir de alerta, ainda mais que a revista tinha um público de universitários, né, pessoas jovens e tal, que estavam bastante expostas a esse tipo de situação. Mas ela não dá, vamos dizer assim, qual que é o seu caminho, vamos dizer assim, né? Dá a entender que era pra ir pro caminho da guerra às drogas mesmo, né? Mas, enfim. No final desse história aí, dessa primeira parte, uma primeira parte de três pedaços, né? O Norman fica tão agitado que aí ele volta a vestir-se como um duende. E aí já começa um lance de dupla personalidade aí bem clara aí. Parece que não, ele não se reconhece como Norman, mas tem uma briga então que vai na segunda edição, que aí o Homem-Aranha prefere desistir da briga, fingir que caiu e por aí vai, se esconde e deixa o duende fugir, né? Que aí o duende acha que venceu, que ganhou a guerra e por aí vai. E aí o Peter vai pra casa e é a primeira vez que ele se depara com as pílulas do Harry, né? Que aí ele vê o Harry tomando, mas tomando de banhada, né? Pegando assim, jogando na boca, cai todo derrubado na cama e o Peter já fica meio grilado, né? É, o Peter fica com raiva porque se ele soubesse que o Harry era viciado, ele podia ter ganhado grana vendendo pra ele, mas em vez disso... Não, não vai dizer que o Peter vai dar uma de Breaking Bad, pelo amor de Deus, Paulo. Enfim, aí quando volta no dia seguinte, né? Já vai a Mary Jane de novo, meio que partir pra cima do Peter, meio que ignorando o Harry já tá meio mordido, meio ciumado, e é a primeira vez que o Peter dá uma atravessada na Mary Jane, aponta o dedo pra ela e assim, pô, o que você tá fazendo, não sei o que, sei o que lá. E aí a Mary Jane vai lá e fala, ó, depois eu te conto, é uma história bem longa. Então é assim, o Paulo fala que havia pichas sobre aquele negócio, mas assim, já seria outro escritor, sabe? Porque o Stan Lee deixou essa história da história longa pra depois. E sempre foi uma personagem muito misteriosa, a Mary Jane, e coube a quem contar essa história? Foi o Jerry Conway, Paulo? Ou foi muito depois, não? O Conway, ele amarrou tudo nas vidas paralelas. Sim. Mas isso aí já tinha coisa do Stern, já tinha coisa... Assim, sim. O Stern criou lá a irmã da Mary Jane, depois veio o Tom DeFalco que conta o passado dela. É, pois aí é. Ela, o Stern, ele cria lá naquele Vidas Paralelas, é o passado da Mary Jane, mas retconando com ela sabendo a verdade. É, exatamente. Então, seria muito distante pra uma coisa que talvez Stan Lee até tivesse na mente dele, aí foi passando adiante, talvez, né? Mas ficou em aberto, então a gente não pode julgar qual era o pensamento do Stan Lee aqui. Só que aí, enfim, o Harry se afasta, aí a gente encontra pela primeira vez o cara que vende as drogas pra ele, né? Que nessa época o traficante, aviãozinho, sei lá o quê. Aí vende lá as drogas pra ele, o Harry tá meio assim no começo, aí o traficante, não, mas essa aqui é da boa, não sei o que, blá blá. Aí, enfim, acaba comprando, e aí quando chega em casa, tem uma hiper briga. Vale ressaltar, o Harry tenta falar com a Mary Jane antes de ir pra casa e ela dá um fora nele, né? Não deixa claro por quê. Aí tem um bate-boca. É um bate-boca que tem uma hora que o Peter é escroto com o Harry. Aí depois que o Peter responde agressivamente pro Harry, que eu tô tentando lembrar aqui do diálogo aqui. É uma briga a favor da Mary Jane. O Peter chega pra ele e fala: ó, bicho, eu tenho lá a culpa que você não consegue segurar a tua mulher. É, exatamente. Você tá me compondo que eu tenho que segurar. Aí o Harry fala: então sai da minha casa. Tá pagando aluguel aqui, me transformando em corno. Aí o Peter: oh, meu Deus, o Harry não tá sendo ele mesmo. Que cara de pau, né? Não é muito, né? É muita cara de pau, cara. Aí o Harry, aí ele se faz de vítima pra Harry. Harry, não é possível que você queira isso. Você quer me expulsar. Aí o Harry, ai meu Deus, eu não queria isso, Peter. Desculpa por ter brigado com você, não sei o que, sei lá. Aí faz o Harry se sentir culpado, né? Aí o Harry vai lá pro negócio, toma mais dos comprimidozinhos ainda. Aí fica claro que ele não tá bem, que ele tem uma overdose, né? Tá mal pra caramba, tô doente, não sei o que. E aí tem um capítulo final dessa história, e que basicamente é o seguinte: a gente tem uma briga de duendes, clássica, né? De duende com Homem-Aranha, mas no meio daquela história tá o Harry prestes a morrer se não for pro hospital. E aí o Peter apela pra consciência do pai, né? Fala assim: olha, apesar de que vale ressaltar, né? Fica sempre dúvida se o quanto o duende reconhece que ele é o Norman, né? E aí ele vê na situação do Harry ali, ele volta, dá um estalo, né? Volta a ser o que era, e aí decide parar a briga no meio, né? Peter vai lá depois, nessa mesma edição, tomar satisfação com o traficante. Engraçado que eles botaram um traficante lourão lá, tudo metido, né? Foi interessante pra não cair no clichê. Peter espanca o cara pra caramba. O cara tinha mais cara de cafetão do que de traficante. Mas pois é. Enfim, espanca o cara pra valer, e aí a história acaba aí. Quando o Peter vai lá e mostra como é que tá a situação do Harry, que ele precisa do pai, né? Aí deve dar um tempo, né? Até o duende voltar de novo, demora mais algumas edições, mas umas boas edições aí, né? Que só vai estar depois lá em outra história mais trágica. Termina a edição aqui como? Termina com a Gwen voltando. O duende do Norman some, a Gwen volta. Suspeito? Cabe a vocês decidirem. Mas enfim, edições importantíssimas, são as edições que aqui se refere como se fosse a marca, né? O ponto de ruptura aí da Marvel pra sair da Era de Prata pra ir pra Era de Bronze, né? Que aí é que quando diz que as histórias começam a ter uns temas mais cabeças, mais do nosso dia a dia, né? Com questões sociais e que às vezes coloca de lado o Comics Code, como foi esse caso aqui, pra contar uma história maior, né? Uma história importante até. Curiosamente, assim, é uma história que não teve o Comics Code, mas em nenhum momento fica tão claro, tão evidente, que tipo de droga é, ou a preocupação com as drogas e por aí vai. É bem sutil, porque eu tô vendo no original aqui, a maneira como se refere a isso, mas basta somar 2 + 2 que você sabe a que tema eles estão se referindo. Eu acho que ele teve aquele momento que ele viu o Harry doente, aí meu filho, aí ele lembrou que ele ia ser pai naquele momento também, ou já tinha sido pai, alguém já devia ter ligado pra ele avisado que as crianças nasceram. Bateu na consciência. Ele teve, bateu na consciência. Aí ele voltou lá, não, eu preciso cuidar dos meus novos filhos. Então, realmente é uma boa história, né? Uma boa história, principalmente por inserir essa discussão. Fico imaginando isso na época, você leitor ali, de repente do Homem-Aranha, tá com essa discussão, com esse tema, que devia ser muito próximo ali das pessoas, né? Toda essa questão e tal, porque basicamente o que o Harry teve foi uma overdose, certo? Não diz isso, não fala, mas é quando você junta ali as peças, né? Junta todas as imagens, você fala, não, teve uma overdose, né? E o lance talvez era pra, talvez, advertir, né? Principalmente, acho que a questão independente de qual seria aquilo que deveria ser feito, né? Ou aquilo que, vamos dizer assim, o Stan Lee gostaria que fosse feito. Eu acho que era realmente pra servir de alerta, principalmente pra os universitários, né? Que era ali o público, vamos dizer assim, era um público talvez alvo ali da revista, né? Que era algo muito presente ali na... pra eles. Mas a história é muito boa, cara. Essa história é bem legal mesmo. Mas aí marca, né? Eu acho que podia ter ficado mais tempo fora a Gwen, mas ela volta, né? O Duende Verde desaparece, né? Não desaparece. Na verdade, ele tem outro colapso, tipo que nem ele teve da primeira vez, e volta a ser Norman, né? Ele não chega a desmaiar dessa vez, e eu já não sei mais se ele esquece que é o Duende, porque como falou o Paulo aí, já tá num ano em que virou dupla personalidade mesmo. Mas aí pra coroar o fechamento do arco, a Gwen volta, né? Curtinho, mas enfim, não podia também enrolar muito, né? Ela, o par amoroso lá, e vale ressaltar, pra gente parece que tá lendo agora nessa velocidade, parece ser muito rápido, mas já tinha que passar umas 4 edições aqui, né? 1 ou 3, sei lá. Bom, voltamos então agora em uma história isolada. Você vê como que tava chegando a um ponto em que as histórias em quadrinhos, o Stan Lee tava usando muito Homem-Aranha pra falar sobre questões sociais, né? Então, na edição começa, é claro, com a questão questão da volta da Gwen, eles se beijando, voltando a namorar, devia ter aceitado você ficar com você, lá, nunca devia ter ido pra lá, e por aí vai. E aí o Peter é então convocado pelo Clarim Diário, porque eu acho que ele não era contratado, ele, na verdade, o Peter exige que aumente o preço, né, e por aí vai. O Robson até se diverte com a negociação do Peter e do Jameson, né? E aí, dessa vez, eu pro Peter ir lá pra uma prisão, porque parece que tá tendo uma revolta, né? Tipo, revolta não, né? Os presos saíram, né? O prejuízo foi tomado. Foi tomado, né? E aí, vai lá, Peter, você é o cara que é mais habilidoso aí de pegar fotos impossíveis, vai na frente do perigo e por aí vai. Vai lá. Engraçado que o Robin nem questiona. Acho que no começo ele até questiona que o Peter é muito novo, se vai mandar o Peter ou não, mas depois que ele vê a negociação que o Peter subiu o preço das fotografias, aí topou, né? Enfim, no lance todo do que parece ser que o Peter só ia meter porrada na prisão e por aí vai, ele descobre que na verdade os presos estavam exigindo melhores condições, pelo menos uma parte deles, né? Então quando ele meio que ajuda lá a prender os presos mais perigosos, tem alguns outros lá, um outro lá, que pelo menos estava querendo negociar um negócio mais na paz, de fazer uma negociação assim, ó, gente, sei lá qual era os objetivos da negociação, mas você dá mais isso, querendo mais isso, mas isso aí a gente abafa a revolta aqui. Aí consegui intermediar e, querendo ou não, é uma, também uma social isso aí, porque o Peter, apesar de ter batido em alguns presos ali mais perturbados, ele meio que trata bem eles assim, né, intermedia, né, um intermediador ali. E aí a história termina com uma participação especial de um, pra época, né, eu nem cheguei a conhecer, nem, se eu não me lembro, nunca vi antes que um programa, mas um desses Tonight Shows da vida, do Johnny Carson. Então fizeram meio que o Peter sendo entrevistado por ele, provavelmente pra fazer um agrado ao cara, vai que o, sei lá, o Stanley foi entrevistado pelo cara, provavelmente, por aí vai, né. Tem um momentozinho de fama lá pro Peter, o Peter mostrar quem ele era, as verdadeiras intenções de Homem-Aranha, por aí vai. E aí termina a edição com tudo bem, né, a Gwen volta, eles tudo em paz, parece que vai ser um momento de paz pro Homem-Aranha, né? Só que não, né? Porque a próxima edição é a edição 100, a princípio a despedida de Stan Lee. Cara, é incrível como a gente, assim, tô falando, essas histórias foram feitas na década de 70 e tal, mas elas são extremamente atuais, né? O que os presos estavam pedindo era que os julgamentos deles acontecessem num período razoável, cara. E isso é um problema, assim, mundial, vamos dizer assim. Aqui no Brasil nós também temos esse problema. Muitas pessoas ficam presas e tal, por muito tempo sem ter o julgamento. Às vezes o julgamento demora anos. E tava acontecendo exatamente isso nessa situação. E é assim, cara, tocou num tema bastante delicado, bastante polêmico, né? Mas ao mesmo tempo trouxe ali a mensagem, né? Tanto é que quando o Homem-Aranha vai ser entrevistado lá pelo cara, ele também fala isso, a mesma coisa, olha, o sistema tem que melhorar, você precisa de melhorias no sistema para que as pessoas possam ser julgadas o mais sério possível e tal. Então, quando você lê uma história, você vê, cara, infelizmente não mudou nada, né? Sabe? É um tema que continua extremamente atual, né? Sim, certamente. Bom, e aí, adiantando aqui pra tal edição comemorativa, o que me chama atenção logo de cara é que eu acho que não havia essa consciência na época de fazer as edições comemorativas com mais páginas, né? O que eu até chamei a atenção dos meninos é que, por exemplo, a edição 100 tem um número normal de páginas para ser uma edição comemorativa, 100ª edição do Homem-Aranha, né? Não sei se é a primeira edição da Marvel. Não, acho que o do Quarteto chegou antes, né? Mas a chegar nesse número marcante, e só quem vai ter páginas dobradas é duas edições depois, que é a 102. Então não fazia muito sentido nenhum. Ainda mais que era a despedida do Stan Lee, né? Então era pra ser um negócio marcante e por aí vai. Mas enfim, o que torna a coisa assim diferente é que, apesar de começar com uma coisa de ação, né? Homem-Aranha prendendo os bandidos que estavam fugindo e por aí vai, ele começa a ficar preocupado com a questão de se ser um Homem-Aranha está prejudicando ele ou não. E aí, meio que na história aqui, que é até desenhada pelo Jill Kane, né? Se revela que ele tem trabalhado numa fórmula que supostamente vai tirar os poderes dele, né? Vai tornar ele humano para sempre. Isso é o que ele diz. Eu acho que é a metafinatamina azul que o Harry tomou no arco anterior. Vai que ele pegou como base, né? Enfim, ele toma esse negócio, vira, né? Blu, blu, blu. E aí, meio que passa mal, vai deitar que tá com dor de cabeça. E aí começa a ter... Passa mal não, ele começa a ter uma bad trip, assim, pesada. Exatamente, né? Vai deitar, começa a ter uns sonhos, né? Vou dizer que é sonho, Felga. Umas alucinações, né? Que vai, tipo assim, misturando cenas do passado com coisas da imaginação dele, né? Então ele vai lá e tempo do, da morte do tio Ben, é, do momento que ele é, teve uma relação inicial com a Beth, mas que perdeu pra ela pro Ned Leeds. Mas aí ele conheceu a Gwen, aí, mas depois quase perdeu a Gwen quando o pai da Gwen deu. E aí começa a ter uns pesadelos, de repente, com os ex-vilões deles. Então, tipo, a cada página, engraçado é isso, né? Cada página ou a cada duas páginas, é um vilão novo que surge. Então, primeiro ele conta o Abutre. E aí do Abutre vai pro Largato. Do Largato vai pro Duende Verde. Duende Verde vai pro Octopus. Pro Octopus vai pro Rei do Crime. É, não são um contexto sinistro, né? Mas foi mais ou menos os vilões que achava que, pô, os principais que o Aranha tá confrontando. É curioso ver, né? Como a seleção de quem seriam os grandes vilões dele não incluem outros que talvez hoje em dia as pessoas apontem primeiro como vilões mais característicos do Homem-Aranha. E aí no final aqui do pesadelo dele, ou sonho, sei lá, alucinado, ele tem uma visão do George Stacy, né? Parece até que é uma mensagem assim, o George Stacy virou o Mufasa dele, né? Que surge nos céus assim, no lugar do sol. Aí manda uma mensagem pra ele que você, Peter, você quer perder os poderes do Homem-Aranha, mas é, não pode. Enfim, dá a entender que o Peter inconscientemente não quer perder os poderes do Homem-Aranha. E aí quando ele acorda, tcharam, ele acorda com 6 braços. Aí o Stan Lee considera isso sua última edição e vai entregar pro próximo. Toma, a bucha é sua. E entrega. Pra quem? Pro Roy Thomas. Enfim, essa é uma edição que supostamente era pra ser comemorativa, né? Tem um pouco de comemorativa, porque lembra um pouco aquelas edições que revisita vários vilões do tempo. Acho que teve umas edições anuais que... Mas não tem muito cara de edição comemorativa, assim, com esse final meio com clímax meio terror, né? E aí chuta a bola pro segundo em comando dele. Cara, não sei quem tava mais chapado nessa, se era o Stan Lee ou se era o Homem-Aranha e tal. E, cara, ele faz questão de falar o seguinte, ó, essa última parte não é um sonho, tá? Está acontecendo mesmo, ele está com 6 braços agora, tá? Tá bom? Não é pesadelo, não é essa bad trip que ele teve aí, esse... Ele tomou lá a birita lá e ficou doidão, né? Agora não, ele tá com 6 braços mesmo. Cara, mas é uma boa história, uma boa recapitulação, né? Mas, cara, é aquela coisa, pra desistir de ser Homem-Aranha, não precisa tomar uma fórmula e perder os poderes. Parece algo, sabe? Não precisa disso. Simplesmente vira e fala, não vou ser mais um Homem-Aranha. Mas ele não consegue, né? Porque no fundo, as melhores coisas da vida dele só aconteceram por causa do Homem-Aranha, né? Sim, certamente, né? E dá pra perceber pela essa mensagem truncada aqui do George Stacy, que era o subconsciente dele falando, né? Agora, estranho pra caramba que ele foi virar, dobrou a dose, né? Dobrou o problema dele, virou um cara que agora nem esconder quem ele é. Bom, edição que segue agora, a gente não vai se focar muito nessas próximas não, porque o podcast é falar sobre as últimas edições de Stan Lee, mas também a gente não vai pular de vez sobre o Roy Thomas. Então são 2 arcos de 2 histórias, tentar ser mais breve possível aqui. Então o primeiro arco é Roy Thomas dizendo que vai escrever uma história de terror. Vale ressaltar que Roy Thomas é o cara que tava tomando conta da tumba do Drácula. E foi nesse clima, né? Criou um personagem que é o Vampiro Vivo. Um clássico que você já sabe aí, viu? É filme do Morbius, né? E nessas 2 edições aqui, apesar de ser só 2 edições, tem uma delas que é a Ascend 2, que tem um dobro de página. Que é, basicamente, o Roy Thomas decide que não vai fazer uma história do Homem-Aranha, tá a história do Morbius. E ele conta a história de origem do Morbius do começo ao fim. Meio que pega toda uma coisa com todos os elementos que lembram um pouco a história do Drácula de Bram Stoker. Tem a história de um navio que vai chegando meio desgovernado, que porque tem gente que foi atacada no porto. E isso vocês até viram no filme lá, que foi atacado por um vampiro e por aí vai, que é o Dr. Morbius e por aí vai. Tem depois a história do passado, ele contando lá que tinha um amigo dele, que tinha também a pretendente dele, e que ele tomou esse experimento, né? Ele nem tomou, né? Ele se prendeu numa câmara de vácuo, numa coisa assim, pra assim, receber aquela dose lá, aquela substância, e aí transformou ele no vampiro vivo. É curioso que isso aqui vira praticamente uma história de monstros, né? Peter virou esse monstro de 6 braços, né? Tem que esconder até então, porque ele tem que até preocupar, né? Já pensou se vai aparecer lá pra Tia May ou pra Gwen, por aí vai com essa coisa de braços? Não dá, né? Então ele dispensa a Gwen, que a Gwen queria se encontrar com ele, foge pela janela lá da que tava na casa da Tia May, eu acho, dessa vez. Tinha saído do apartamento do Harry. Dispensa o Clarim, diz pro Clarim que vai ficar uns dias fora. Ele tinha acabado, inclusive, de ser contratado pra ser fixo, eu acho. E o... liga pro Kurt Cornos, né? Kurt, meu amigo, me ajude aqui. Aí ele explica, né, pro que tá acontecendo. E aí essa história basicamente vira Homem-Aranha versus Mobius e versus Largato, porque durante a confusão lá em que eles se encontram, o Mobius meio que ataca ou morde, ou sei lá o que, o Konos, e transforma ele em Largato. E aí começa uma briga de três, aí a história avança com eles, né, até o ponto em que o Largato é atacado, ou é mordido pelo Mobius, alguma coisa assim. E aí ele se destransforma. E aí o Kurt Connors associa que talvez o sangue do Mobius, ou alguma coisa assim, ou a forma do Mobius, agora me foge um pouco da memória aí, mas ele tenha talvez a cura pra reverter o Homem-Aranha. E aí eles processam um antídoto lá, só que no meio desse negócio tem um ataque do Mobius de novo. Mobius sai carregando o frasquinho do antídoto, o Homem-Aranha é desesperado. Vale ressaltar, né, que em determinado momento, acho que é uma das primeiras vezes, né, que o Largato transformado, ele fica com a consciência do Cornos, né? Eu acho que é uma das primeiras histórias assim. Enfim, no final das contas, lá, quando o Morbius está sendo perseguido, ele cai num rio, bate numa ponte, ou sei lá o que, quando tá na briga com o Homem-Aranha. Quando tá se afogando assim, tem uma mão só sobrando com o antídoto, né? O Homem-Aranha mira no antídoto e deixa o Morbius se afogar. E ainda solta. Eita, só tinha como pegar um dos dois, né? Eu errei. Mas pelo menos peguei um antídoto, uma coisa assim. E o Mobius supostamente se afoga. Esse é o terceiro assassinato nesse podcast já. Porque primeiro foi o Capitão Stacy. Esse é o segundo ou terceiro assassinato já. Sim, pois é, né? Não foi culpa dele, mas pelo menos na história aqui ele deixou morrer, né? E aí não, é meio macabro. É que o nome do cara era Mobius, o vampiro vivo. Aí o Peter, eu vou resolver a parte do vivo. basicamente é isso. É engraçado, porque você vê nessa história aí que praticamente o Roy Thomas ganhou essa história do mundo dos seis braços de presente, entre aspas, né? Espera aí, é monstro mesmo? Então ele deixou de lá logo de início todas e qualquer parte de novelinha, que não interessa pra mim, não sei nem o que você tá falando aí, Stanley, e vamos contar uma história de terror, que basicamente é, né? É história de monstros. É basicamente isso, né? Ele corta, vamos dizer assim, ele corta todas as relações da novelinha, né? E o Peter com o Clarinha, com a tia, com a Gwen, certo? Corta todas as relações. Ah, não, agora é uma história de terror, monstro e tal. Gasta um tempão, né, pra falar do Morbius, né, pra origem e tal. Basicamente, ele estrutura todo o personagem aqui, certo? Conhecendo o Roy Thomas hoje, que é aquele cara que diz que bate no peito e fala, ó, quem criou o Wolverine fui eu também, viu? Eu não duvido nada que o Roy Thomas já tava com a cabeça lá na frente, dizendo assim, eu vou criar o máximo de personagens possíveis. Aí você tá colocando. Pode ser. Porque no final, ele estrutura todo do personagem e tal. Como é uma história que, em tese, acho que essa tá aprovada pelo Comic Code, não poderia mostrar o Morbius mordendo e tal, então ele meio que absorve, né, o sangue pela mão e tal, né, até essa diferenciação, né. Então vampiro de energia, né? É, uma coisa meio maluca mesmo, mas enfim, eu acho que assim, ele poderia ter sido melhor, sabe, acho que poderia, porque, pô, ele queimou uma edição com muitas páginas pra resolver essa história, certo? Que foi a 102, e eu acho que não precisava, pô, ele ter gastado tanta bala assim com o Morbius, né, porque basicamente vira uma história do Morbius, inclusive com todos os vários dos elementos que a gente viu nessa história, estão naquele fatídico filme, né? Então, enfim. Mas acho que ele poderia ter resolvido melhor isso, certo? Essa história, ela vamos dizer assim, é menos nonsense do que a próxima que a gente vai comentar. Exatamente, mas assim, eu acho que assim, é a história que ele queria contar. Melhor. Eu não acho a história ruim, se eu for olhar pelo lado de uma história de monstros. Eu acho até interessante. Mas não é uma história que parece que cai de paraquedas aqui no meio dessa história do Homem-Aranha. E que bota toda a continuidade do Homem-Aranha de lado. Toda a construção de histórias de lado. É tanto que, como você falou aí, a próxima é mais maluca ainda. E parece que ele quer seguir uma direção que ele nem tem os personagens com que vai trabalhar. É, tudo bem. Ele tinha que resolver esse lance dos seis braços mesmo, né? Não dava pra ficar o Homem-Aranha com seis braços por muito tempo. Certo. Mas aí talvez ele, como ele entra numa de fazer uma história de monstros, eu não sei se cai bem com o personagem. Obviamente, o Roy Thomas já escreveu grandes histórias, mas essa aí não, enfim. Mas a próxima é muito malucada, né? Então, a história malucada que Fega, vou te pedir você detalhar mais da sua vez. Então, de história de terror, foi partir para uma história de aventuras meio que na selva, né? Aquele Alan Quartman, alguma coisa desse tipo, né? Vai todo mundo pra Terra Selvagem, né? O Jameson convoca uma reunião do Clarim diário, coisa totalmente inusitada. Olha, o jornal tá perdendo dinheiro, eu acho que a gente vai acabar de fechar o jornal, perdendo anunciante, tá precisando de uma grande bomba. Então, de perder dinheiro que o Jameson tava tendo, de repente o Jameson fala assim, e qual é a grande revolução que a gente vai fazer? Gastar uma nota pra fazer uma expedição lá pra a Terra Selvagem, porque a gente vai conseguir fazer uma cobertura sobre um monstro que tá aparecendo lá, que tá atacando a galera lá, um monstrão lá, que apareceu. Ele viu isso, né, alguma coisa assim, porque ele viu uma reportagem na televisão, de um cara comentando sobre a excursão na Terra Selvagem, por aí vai. E o Jameson, não me pergunta me por quê, já tinha uma amizade com o Kazar. A gente gravou isso no podcast passado. O quê? O Kazar veio pra Nova York quando o Aranha tava desmemoriado, aí o Jameson fez amizade com ele pra convencer ele que o Aranha era malvado. Certo. Enfim, Jameson vai pra excursão. Nunca vi Jameson fazer parte de campo, mas ele vai lá com um bonezinho, deixa as coisas na mão do Robertson. O Robertson fica meio preocupado com o financiamento. E no meio da história, quero o Peter. Peter, vai, você vai comigo lá, que você é o doidão. O Robertson fica assim, rapaz, vai mandar uma criança pra lá. Punch. Não, deixa de maluquice, Robertson, vamos lá. No meio da história, do nada, porque não conhece os personagens, a Gwen fala, peraí, Peter, você vai toda vez que se afasta de mim, você vai pra onde? Vou pra Terra Selvagem, só tem dinossauro. Perigosíssimo. Ah, então vou com você. O Peter não é uma boa. O Jameson, peraí. Você é o rosto que eu quero pra fazer um ensaio fotográfico lá. Do nada. Que nem era o plano do Jameson isso. Mas do nada, vai lá. Tudo bem, ele já não era um adolescente. Ele tava de faculdade, mas uma menina muito novinha. E fica uns negócios muito esquisitos como eles estão sexualizando do nada a Gwen. Coisa que o Stan Lee não tinha feito até então. Pera lá, mas ela já era mãe de gêmeos nessa época. A gente não sabia disso, Paulo. Mas enfim. Vai saber, amigo do Norman, lembra? Ó, o Stan deixava eles muito amor livre. Mas não era em nenhum momento sexualizado como o Roy Thomas colocou aqui. Porque chega na Terra Selvagem, vamos fazer um ensaio. Bota ela de biquíni, o Peter. Vê ela de biquíni e fica os dois assim, meu Deus, ela é de biquíni. É, gatão, estou... Dá uma de Mary Jane, ela incorpora Mary Jane nela do nada. Não tem nada a ver aquela Gwen. E aí, no meio da história, mais uma vez, parece que o Roy Thomas não quer contar uma história do Homem-Aranha. Porque aí, sim, finalmente surge o Kazar no meio da história, porque a Gwen é raptada pelo tal monstrão, né? Que é o Gog. Finalmente, a gente vê o Gog, que a gente depois descobre que é um alienígena, mas aí, então era um monstro. Que mais pra frente, a gente vê que tá associado, foi adotado pelo Kraven, que também aparece do nada na Terra Selvagem. Por quê? Porque queria comandar lá. Sei lá pra quê. E aí vira uma história malucaça onde o Kazar toma a maioria das partes da história pra salvar. Ele é que salva a Gwen, ele é que briga com o Kazar, briga com o principal vilão. O Homem-Aranha fica com um finalzinho pra bater numa alienígena lá. E ainda mais, deixa o pobre do alienígena mata, como fala o Paulo, é mais uma morte. Morrer na areia movediça que quase ele morre no começo da segunda edição aqui, dessa história. O Peter escapa da areia movediça, o Kazar salva ele, e aí leva o monstro, inconscientemente leva o monstro pra areia movediça morrer, né? E aí fica nisso. Aí ele depois volta a ser Peter Parker, porque não pode mostrar pro Jameson, pra Gwen, que ele não pode, o Homem-Aranha ali, né? E aí acaba a história. Cara, é tão estranha, tão doida e tão maluca essa história, e não cabe nada, que ela só fica divertida, porque ela é louca completamente, mas não tem sentido nenhum. É um exemplo de descaracterização de qualquer um dos personagens. O Peter não tá extremamente preocupado com os perigos ou de o risco que a Gwen sofre. A Gwen não tá traumatizada porque ela não era uma menina aventuresca assim nesse ponto. Pelo contrário, ela fugia de coisas assim desse tipo. E o Jameson deu uma doideira nele de um desespero de manter o jornal vivo, de virar o velho maluco lá, Alan Quartman da história, né? Velho tarado. A parte que o Coveiro não tá mencionando é as caras de velho tarado do Jameson e a cara de psicopata do Peter com uma pistola na mão atirando. Sim, que em determinado momento, quando o Gog aparece pra roubar a Gwen, né? Sequestrar a Gwen, não sei porquê. A determinado momento, acho que explica, né? Que o Kraven, não sei porquê, já sabia que a Gwen tava lá e queria uma rainha. Olha, sei não, viu? Felga, vai lá. Tem mais alguma coisa que eu não falei dessa história maluca? Não, cara, não. você falou basicamente tudo. O Roy Thomas, eu não sei qual que era a vibe dele, porque na próxima edição ele meio que volta um pouco para o que é o padrão Homem-Aranha, né? Mas aí, na é primeira... Porque volta o Stan Lee, ele fica só esses dois arcos. Ah, então é. É por causa você de... percebeu que o Stan Lee tomou dele? O Stan Lee falou assim, meu Deus do céu, que loucura é essa? Sai daí. Ele não sei qual foi o lance, mas ele tenta explorar estilos que talvez funcionassem com outros personagens, mas não com o Homem-Aranha. Ainda mais pelo fato que ele resolve contar a história, ou então colocar como personagens principais outras pessoas que não o Homem-Aranha. Certo? Ele não sabe escrever Homem-Aranha, ele não quer, eu acho. Não quer. Acho que o Stan Lee, acho que ele falou... Ou então, cara, a gente acha que o Stan Lee tinha deixado pra ele, ou então, sei lá, o Stan Lee falou, meu, escreve umas 4 edições, eu vou tirar umas férias aí, você se vira com isso aqui, aí depois eu volto, tá? Porque basicamente nessa história... Não seja tão bonzinho não, Felga. Certamente pelo perfil da coisa, o Stan Lee voltou desesperadamente pra tomar a revista dele, porque tava muito estranho. Não, tava mesmo. Mas basicamente essa história, ela tem vários elementos que ficaram famosos, né, na década de 30, 40, em gibis, literatura pulp, essas coisas, né? Assim, claramente o fio condutor é o filme King Kong, certo? O cara vai, em vez da ilha, você tem a Terra Selvagem, aí tal, aí eu não lembro o nome da atriz lá, mas você tem a Gwen de biquíni também pro Mon. Em vez do King Kong, você tem o alienígena, certo? Aí tal, ele acrescenta um pouco de Tarzan, né? Você casar, tal, aí você também traz o Kraven ali pra ter essa disputa, né, de dois, vamos assim, dois caçadores ali pra ver quem é o melhor. Então ele traz um pouco de casar. Ele traz um pouco ali daquela ficção científica da década de 50, né? Aquelas coisas bem absurdas, tá? Inclusive, esse episódio, quando eu tava lendo, cara, eu lembrei de Chapolin, cara. Pra quem não lembra do episódio, tem um episódio lá do Chapolin que chega lá um disco voador, e aí tem lá já não é bebê, né? O cara adulto já lá, dentro de um disco voador pequenininho. Aí conforme, sei lá, passam-se os minutos, o cara vai crescendo e tal. E o cara era jupiteriano, era do planeta Júpiter. Eu só não lembro se o Roy Thomas ia também falar que o monstro vinha lá do planeta Júpiter. Normalmente era da galáxia XY, aquelas coisas. Então o Roy Thomas pega isso e tal. Mas, cara, não é uma história funcional, certo? Eu acho que a história é divertida de você ler. Eu dei muita risada. Mas é involuntário. Não é uma história que nasceu pra ser divertida. É você reler e dar risada dos absurdos mesmo. Cara, como você falou, o lance da nunca rolou esse negócio com a Gwen. Aí põe a Gwen de biquíni. Aí tem o Jameson assim, cara, o Gil Kane, cara, desenha de um jeito muito absurdo. Aí você tem Peter Parker atirando, certo? E tipo, como é que ele aprendeu? Quando é que ele aprendeu a usar uma arma, sabe? Essas coisas assim. A melhor parte, é claro, é os raios que saem do peito do Kraven, né? Que faltou isso no filme. E se eu tenho absoluta certeza que se isso estivesse no filme, teria dado 1 bilhão. Enfim, é uma história de muitos absurdos, certo? É um negócio completamente assim, sabe? Inocente mesmo. Não é uma história do Homem-Aranha. É um negócio assim, Roy Thomas escreveu grandes histórias na Marvel. Mas esses dois aqui, cara, ele parece que não entendeu a lance. Ou então, sei lá, agora que eu assumi, vamos tentar coisas diferentes? Vamos sair um pouco do ritmo da novelinha, vamos dar uma mudada, mas enfim, cara, o experimento não deu muito certo, não. Bom, a gente já adiantou aqui, Stan Lee volta, né, desesperadamente. É engraçado que até a primeira página parece o Stan Lee falando, né, como se fosse ele falando com a voz do Peter Parker, na edição 105, que ele fala assim, chega de floresta, pelo amor de Deus, já foi demais pra um Homem-Aranha, né, tipo assim, para de loucura, né. E aí ele volta pra mais algumas edições, tá, tá bem perto aqui do final, muito provável. Provavelmente era assim a despedida dele na edição, né? Mas aí vai ficar aquela... Assume que é verdade isso ou não, né? Enfim, ele fica para mais umas 5 edições aqui, né? 6 edições. A 105 é o começo de um arco de 3 partes com a volta do Esmaga-Aranha, né? Do criador do Esmaga-Aranha, o Spencer Smith, né? Que criou aquele robô lá do... A segunda versão, vai ser a terceira versão agora de Esmaga-Aranha, né? Que se junta aqui, né? Logo no começo, né? O Peter vai lá reencontrar todo mundo, né? Os amigos e por aí vai o Harry, a Gwen e aí a Mary Jane também. Mas essa reunião, tanto quanto simbólica, se levar em conta, conta que o meio que as últimas duas, os dois últimos arcos era pra cortar tudo isso, né? Então parece que... Sim, é pra lembrar que existe, né? É, né? E aí, enfim, aí acho que até nesse momento aí que o Peter dá um fora na Mary Jane e até explica o negócio de overdose de drogas e por aí vai, deixa a Mary Jane meio... Uma situação meio chatazinha aí. É, tem uma volta do Flash, né? Flash volta, Peter acha que o Flash tá voltando meio estranho, meio assim, né? Uma coisa diferente. Não é o mesmo Flash de antes, não. E aí vai voltar também pra história do Clarim. Na frente do Clarim tá tendo outra passeata. É outra, sei lá, manifestação liderada pelo Randy. O Randy e o Jameson bate boca na frente. O Homem-Aranha, quando vai se meter, ainda provoca o Jameson. É, pra separar da briga, deixa o Jameson pendurado, que irrita o Jameson ao ponto de que, de novo, ele fala assim, ah, esse Homem-Aranha, eu quero acabar com ele, por aí vai. Deixa de novo o Jameson puto ao ponto de, quando ele se encontra com o Smith, de novo, oferecendo mais uma versão do Esmagaranha. Aí eu quero a versão de controle remoto à distância, né? O Esmagaranha pequenininho, e aí tem uma briga do Homem-Aranha com essa versão do Esmagaranha, mas por trás tá o Spencer Smith fazendo um outro plano, né? Que é se juntar com outros vilões, né? Outros bandidos de Nova York, pra dessa vez aproveitar um sistema de vigilância que tava sendo instalado pela polícia. Eu não sei se o Smith tinha ajudado a construir isso ou não, mas é como se fosse Tinha ajudado. Mas como se fosse o que hoje em dia é câmeras de segurança, né? Aquela coisa bem tipo assim, o grande irmão, né? Que tinha que vigiar em todos os lados. Onde houvesse crime, ia ser captado pela polícia e podia localizar. E dessa maneira, o Smith tava usando equipamento também pra localizar o Homem-Aranha, né? E aí poder saber onde ele tava se escondendo e quem sabe até achar a identidade secreta do Homem-Aranha. É em determinado momento que quando o Peter percebe que tá sendo vigiado, logo tirando a máscara, né? Aí mais pra frente, pra confundir o Smith, deve ser, opa, Mickey, agora como é que eu vou fazer, né? Aí o Homem-Aranha constrói uma máscara dentro da máscara, que bota o rosto do Peter Parker de lá até que faz, olha, vou agora, e os caras compram, realmente, ele só fez isso pra nos enganar e por aí vai. Mas enfim, uma história cumprida, tem essa temática aí, dessa questão de vigilância, aí vai, dos vídeos. É, no final, o Smith usa um Esmagaranha ainda maior pra lutar contra o Homem-Aranha, dessa vez ele montado, que aí diz que a distância tinha um erro de delay do sinal de celular, não existe sinal de celular, mas enfim, do sinal de transmissão, e aí ele podia atacar mais ferrenhamente o Homem-Aranha, mas aí o Homem-Aranha já tava preparado no final dessa história aí pra derrotar ele, e aí, de alguma maneira consegue desativar essa história dos sistemas de segurança, né? Eu acho que é nessa história aqui, em determinado momento, que a gente no começo vê o Randy e o Jameson um contra o outro, né? Mas no final acho que os dois estão apoiando no mesmo protesto contra as câmeras que não era bem câmera, do sistema policial de vigilância. Essa questão de privacidade. Então, os dois que estavam brigando no começo dessa história estavam lá no final, juntos, né, no protesto. E aí foi até engraçado que o Rob fala, olha, e o Jameson é brigando, sei por aí vai, mas agora tá juntos, os dois juntos, né? É, e porque sempre o Randy olhava ele como o vilão da história e por aí vai. Pra você ver como voltou, né? Aquilo que era a essência que funcionava com as histórias do Aranha. Né? Voltou a turma, voltou essa intensificação de falar de direitos civis, né? Mais uma vez, né? História falando sobre questões de vigilância e hoje, e continua atual, né? Porque hoje a gente tem muita discussão por causa da inteligência artificial, da utilização de algoritmos, né? Para identificação de pessoas e tal, né? Tem muita essa parte, essa discussão, né? E aí traz de volta esses elementos que funcionam muito bem, né? Aí como recheio, você tem a briga, né, do Peter com o Smith, né, e o Esmaga-Aranha, né, mas o grande lance mesmo da história, e mais uma vez o Stanley mostra isso, é a novela, né, a novela temperada com esses elementos, né, dessas discussões, né, eu acho que foi o grande acerto, porque no final das contas o arco, os dois arcos do Roy Thomas saíram completamente fora disso, né, viraram histórias, assim, o Homem-Aranha sempre teve a premissa de ser um herói pé no chão, né, e aí as duas histórias que o Roy Thomas escreve são completamente fora, né, da caixinha, fora desse padrão, né? Bem isso mesmo que o Felga falou, mas assim, é meio esquisito você olha hoje. E essa história do Roy Thomas parece tão atual. Do Roy Thomas? Tá ali, né? Não, é do Roy Thomas mesmo. E é tudo menos pé no chão hoje em dia. É. Não entendi a sua lógica não falando. É que o personagem hoje saiu disso. São histórias tão assim, fora, que perdeu um pouco dessa coisa, que era isso. O lance do Homem-Aranha era discutir os temas atuais com o romance ali da turma. Ah, sim, entendi. Ele quis dizer, na verdade, que o do Roy Thomas lembra as histórias atuais, mas isso. Não o momento atual, tá. Isso. É. Tá, entendi. Bom, estamos chegando perto do final. A última sequência de arcos aqui, de arco mesmo, pra valer, é na 108 e 109, em que explica por que o Flash tá agindo tão estranho, né? O Peter, de novo, tava com um monte de ciúme do Flash, porque o Flash tava conversando demais com a Gwen, falando da novelinha que tava um pouco ainda misturada com o arco anterior aí do Esmaga-Aranha, né? O Peter, além de tudo, né, preocupado. Pô, de novo, o Flash volta, a Gwen tá de conversinha com aí vai. Mas na verdade a Gwen tava de conversinha porque o Flash tava mal, entendeu? E aí, em determinado momento, tá os dois passeando, o Peter fica até meio que lástima, né? Só que aí, de repente, o Flash é raptado, né? E a Gwen fica desesperada. E aí o Peter acha que o que tá raptando eles são os inimigos, mas na verdade era como se fosse um departamento de segurança do governo americano pra proteger o Flash. Só que aí, tipo, ia pegar ele, esconder ele, pra, tipo, tirar ele do convívio dos outros. E aí a gente descobre no meio dessa história aí que o Flash, na verdade, tava sendo perseguido por inimigos vietnamitas que queriam vingança, né? Então, no tempo que ele serviu dessa vez, né, no Vietnã, o Flash se envolveu numa tura em que ele descobriu um templo sagrado, em que ele nem sei se ele tava desertando nesse momento, né? Porque ele ficou um tempão nesse templo aí. É, conheceu um senhor guru lá, a filha do senhor guru, fez amizade, por eles e por aí vai. E aí, quando voltou pra base dele, né? Sem falar nada, né? Porque o Stan Lee meio que pesa essa história, né? Isso desde a época dos russos na história do Homem de Ferro, né? Ele tenta sempre colocar que o inimigo nem sempre é inimigo. Todos, tipo, a nação inimiga, né? Então ele mostra que os vietnamitas, esses eram bonzinhos. A guerra era em outra situação. E aí, o Flash fica desesperado quando volta pra base e descobre que vão bombardear um monte de lugar e no meio do mapa lá estaria esse templo. Aí ele volta pro templo pra tentar avisar, não, fujam daí, por aí vai. E o lá, muito paz e amor, falou assim, não, se for pra ser minha hora, vai ser. A gente não pode contrariar nem nada, e aí vai, né? O velho tinha ajudado ele, né? E aí, a se curar, acho que ele tava ferido a primeira vez que apareceu. O velho tinha toda a filosofia, né? Meio que mudou espiritualmente o Flash. E aí o lance todo é que as bombas caíram, o Flash acorda de volta na base dele, né? Não sabe quem salvou ele. E aí desde então, as outras pessoas vietnamitas ali da região culparam o Flash, achando que o Flash, na verdade, era como se fosse um rastreador que foi lá ver onde tava o templo e depois voltou pra dizer, olha, bombardei ali. Mas foi justamente o contrário, né? Enfim, é uma gangue de personagens, assim, cada um tem sua característica, um mais forte, outro mais fraco, enfim. Em determinado momento, eles levam o Flash lá pra um esconderijo, onde descobre que tá a filha lá do guru, e o guru também tá em êxtase lá, paralisado. E aí, de alguma maneira, eles acham que fazendo um ritual, eles sacrificando o Flash vai salvar o guru lá. Enfim, cola toda essa história, o Homem-Aranha envolvido. Na segunda parte, ainda se mete o Doutor Estranho. Vira uma briga meio estrambólica demais, né? Pras histórias do Homem-Aranha. Mas que tem uma historinha, assim, pessoal do Flash. Que no Flash, de todos os colegas do Homem-Aranha, é o que tava menos sendo desenvolvido há muito tempo, né? Pra dar uma coisa mais 3D ao Flash, né? Ele virou uma pessoa melhor ali, depois dessa fase ali. É, eu até tava falando pro Felga, né? Que a gente tem dois momentos do Flash, né? Antes do One More Day e depois do One More Day, né? O antes do One More Day é esse Flash aí. A principal sequela de guerra do Flash é esse trauma aí, né? De ter visto um templo desaparecer, o velhinho lá morrer, enfim. Enquanto que depois de One More Day, uma coisa mais trágica, né? O Flash perdeu as pernas, né? Então fica meio que essa guerra do Vietnã fica muito dúbia, né? Pra pra quem acompanha o Flash hoje, né? É, fica dois momentos diferentes pro Flash. Eu nem sei, na verdade, se eles estão usando a Guerra do Vietnã pra falar que foi onde o Flash lutou, né? Porque já faz muito tempo, foi, né? Foi Afeganistão. Aí eles mudaram pra Afeganistão, né? Na época era Afeganistão. Atualmente, tipo, nos últimos 10 anos, provavelmente, o Mark Wade criou um país chamado Siang Kong. Aí toda vez que eles querem falar Vietnã ou alguma coisa assim, foi a Guerra do Siang Kong há 10 anos atrás. Ué, pois é, então, tiveram que mudar, porque não dava, né? Cada vez você faz uma... Feito a origem do Homem de Ferro, toda vez que você vai fazer um... voltar aqui, vai ter que adiantar, botar uma guerra mais recente. Né? Lá do bom é que sempre tem guerra, então não tem problema. Não é nada de ruim, é o Stanley fazendo o básico dele, divertido como sempre, né? E pelo menos caracterizou um pouco o Flash. Flash virou o coadjuvante esquecido do Homem-Aranha por muito tempo, né? Eu acho que, assim, a conclusão, ela acaba virando meio fantasma. Acho que o Stanley podia ter ido pra um caminho mais pé no chão também. A Guerra do Vietnã sempre foi muito criticada, né? Não, ela não foi um negócio assim que a nação abraçou mesmo, né? Então, eu não sei mais ou menos nessa época aí se já tava, já tinha começado protestos contra a guerra e tal, eventuais discussões sobre os traumas dos soldados que estavam voltando e tal, porque o Stanley parece dar essa guinada, sabe? Ele mostra, né, vamos dizer assim, pô, o Flash vai lá, conhece o pessoal, vê qual a situação, né, e de repente ele perde aquelas pessoas e o grande trauma, né, teria se sobrevivido e visto isso, né? Eu acho que com a decisão, né, do Stan Lee, vamos dizer assim, de trazer todo mundo de volta, basicamente, né, e aí envolve até o Doutor Estranho, eu acho que acaba perdendo um pouco do aquilo que poderia ser algo até pra trabalhar ao longo do tempo. Eu não sei precisar, quando é que é o ano dessa aqui? Tá mais ou menos anos 72, então eu não sei mais ou menos, aí o Paulo, que é melhor de história, é precisar como é que já tava a situação, né, com relação a Guerra do Vietnã, porque não, já não era algo assim, nunca foi algo muito, muito aceito, né? Cara, desde que o Son foi eleito, toda a questão era, deu, a gente já perdeu, a gente só não sabe como sair daqui. Aí, em 74, que houve aquela fuga de cada um por si, fugindo da embaixada. Mas ali, assim, todo mundo já sabia que já tinha sido perdido e tava sendo só um moedor de carne. A verdade é essa. É, então, aí eu acho que, assim, com esse negócio que termina magicamente, né? E aí parece que tem que trazer... Aí traz o Doutor Estranho. Que eu acho que o Stan Lee tava escrevendo Doutor Estranho nessa época, não, né? Não, já tinha parado há muito tempo. Tinha parado, né? Mas ele traz um personagem que ele que criou, né? De, vamos dizer assim, pra ser o coadjuvante desse história. Eu acho que acaba tirando um pouco do impacto. Vale ressaltar, né, nem parar de escrever, que a revista Doutor Estranho nunca foi uma coisa de continuidade muito extensa, né? Eu nem sei se estava sendo publicada uma revista aí. Mas se estava, não era mais ele. Aí eu acho que essa conclusão aí acabou destoando um pouco do padrão, né? É, certamente. Mas também, vamos ser bem sinceros, o cara acabou de voltar das férias não, né, da aposentadoria do Homem-Aranha, e voltou meio que desesperado, né? É tanto que quando ele volta, ele imediatamente traz o Flash, ele reorganiza aí os coadjuvantes, né, pra posicionar cada um em cada canto, né, pra ajeitar aí. É tanto que volta a questão até do drama, né, da Gwen, se ela gosta mesmo do Flash ou não. E ele acaba a edição ainda não claro pro Peter se ele perdeu a Gwen ou não, né? E da parte da Gwen, ela também, acho que em algum momento aí, ela dá um fora também na Tia May, que ela já fica cansada da Tia May sempre tá tratando o Peter como uma criancinha. E ela já começa com... É como se fosse preparar um terreno pra escantear a véia, né? Porque ela fala, pare de chamar Peter de meu bebê ou alguma coisa desse tipo, né? O Peter é um homem. Aí a Tia May fica grilada, né? E ela, talvez eu esteja atrapalhando eles e por aí vai. E o Peter não gosta muito quando a Gwen fala isso, né? Mas enfim. Isso eu tô já costurando meio que aí, porque o Peter tá de novo tendo uns ataques de pelanca nessa edição 110, que aí sim seria a última edição do Stan Lee. Ele talvez tenha voltado a escrever, mas não em Espetacular Homem-Aranha. Homem-Aranha já escreveu outras vezes, mas não nessa revista mensal aqui. Então essa despedida mesmo de fato, e que o Peter lá, meio puto da vida, porque acho que vai perder a namorada e que a tia tá daquele jeito e por aí vai. Ele também esqueceu de botar a câmera pra gravar, pra bater as últimas fotos dessa última aventura dele, né? Aí ele fica puto, nossa, esqueci, até dinheiro não vou ter. Aí joga a câmera, só que quando joga a câmera ele lembra que a câmera vale dinheiro, né? Diz, não, pelo amor de Deus, quando vai buscar a câmera, alguém pega no lugar dele e aí é um cara que é bastante acrobático, mas tem uma cara meia primitiva, vamos colocar assim, né? Que aí é o Martin Black, que é o personagem que vai se tornar o vilão Gibão, né? Então é uma história de introdução de mais um personagem aqui. É engraçado que, inicialmente, ele não é um vilão nato, né? Ele encontrou Homem-Aranha, até é legal com ele, né? Aí ele fala, enfim, eu sou um cara meio estranho, não sei o quê. Homem-Aranha é nada, você não é estranho nem nada não, por aí vai. É, todo mundo tem sua peculiaridade. E aí você ouve um pouco da história dele, aquele cara que é o clichê, né? O cara forte, autocrobático, mas tem uma cara meia feia, meio simiesca, e aí se vestia no circo. No circo tinha dessas, né? De ser meio circo, meio apresentação de horrores, né? Eles botavam ele vestido como se fosse um macaco, né? Ele vazia os números da dele. E aí, quando ele volta a se encontrar com o Peter, né? Com o Homem-Aranha, ele vai com a fantasia de circo dele, de macaco. E aí ele se apresenta pro Homem-Aranha, o Homem-Aranha se assusta do começo. Aí ele fala, então, eu tô aqui pra te acompanhar, cara, ser seu parceiro, né? O Gibão. E o Homem-Aranha, cara, dá uma gaitada, dá uma risada histérica pra ele. E uma coisa que ele não suportava era as pessoas rindo dele, vindo da época do circo. Então ele fica muito puto, né? Até bate no Homem-Aranha no começo e tal, mas o Homem-Aranha começa a se afastar rapidamente dele, né? Aí, enfim, apesar da força dele, ele, o Homem-Aranha é cobrático, aí escapa dele e fala assim, ô, cara, desculpa aí, foi divertido e tal, mas não leva no pessoal não, tá? Mas eu não quero nenhum companheiro nem nada não, vai seguir tua vida. Ele leva aquilo como se fosse uma humilhação, né? Muito puto. E aí acaba batendo lá, quebrando um telhado lá com a raiva e tal. E isso seria o plot pra uma próxima história, só que não é o Stan Lee que vai fazer ela, né? Fica mais pra o futuro, quem sabe a gente gravar num podcast. Mas aí vamos parar por aqui, porque o foco da gente nesse podcast é fechar essas edições do Stan Lee, né? Esse recorde que escrevendo personagens por mais de 100 edições, né? Praticamente ininterruptas, né? E que só foi batido recentemente pelo Bendis. É uma coisa meio anticlimática de fim, né? Normalmente hoje a gente faz a última história, né? O último arco, faz todo um negócio pra, né? Pra coisa. Ficou meio que assim, um negócio meio jogado, né? Ah, aqui é a origem do Gibão. Não desvalorize o Gibão, Felga, pelo amor de Deus. Dá passa a história. Não, cara, na real, isso aí foi bem, como é que eu posso dizer? Ele só queria tirar do Roy Thomas, porque ele pensa assim, não, minha saída triunfal vai ser 46 braços. Aí, deu certo, não. Aí ele ficou lá, desesperado, procurando qualquer um que pudesse escrever Homem-Aranha. Aí viu uma criança, um adolescente lá de 17 anos, passando no meio da rua. Ei, quem escreveu Homem-Aranha? Qual o seu nome? Jerry Cohen. Pronto, você vem. Aí continua. Foi o primeiro gibi do Cohen. O Cohen tinha 17 anos. Mas foi o primeiro gibi dele? Foi. O Cohen, vale ressaltar, tá, gente? A gente vai falar isso com o podcast do Cohen, mas o Cohen basicamente era o cara que escrevia, fãzão da Marvel, escrevia tanto pro editorial que aí pediu pra visitar o editorial. De repente tava batendo no editorial, vendo os outros trabalhar e de repente ganhou um emprego. É um fã que venceu na vida. Provavelmente o Stan Lee ele escreveu o Gibão pensando no Cohen. Aí é demais, né? Não, mas é uma coisa, eu sou seu fã, seu assente. Bom, enfim, gente, a gente deixou o podcast aqui grandão, né? Mas era esperado, né? Pra dar um geral aqui e fechar. É uma trilogia, né? Uma trilogia de podcast, como a gente costuma sempre fazer. E a princípio a gente vai parar por aqui. E a gente, se for continuar isso aí, já é outra coisa que vem por aí. Deve demorar um tempo pra gente voltar a essas sequências aí. E tem mais outros podcasts de quadrinhos, né? Mas não vai demorar muito pra gente falar sobre Homem-Aranha, não. Em breve vai ter outra mídia aí com um personagem. Por hoje a gente encerra aqui a nossa Inominata 66. E até o próximo. Tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.